Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Alexandre Teodoro, Jovem Nerd, gripe não me derruba. Aqui é Blue Hand e ainda bem que existe antibióticos. Aqui é o Johnny Kane, antes de ouvir esse Nerdcast, atualize seu antivírus. Nossa. Tá, que pariu. Aqui é o Átila e se HIV fosse transmitido pelo chá, ninguém tomava. Aqui é o Tucano e uma epidemia quase me deixou viúvo. Caraca, é verdade. É verdade. Aqui é a Zagal e o único vírus que me pega é amendoim. Muito bem, nerds, estamos juntos mais uma vez com o nosso time de biologia. Nós vamos falar de vírus, epidemias e toda sorte de problemas de saúde que atingiram a humanidade pela história e vão atingir no futuro. Átila, nós estamos falando do seu foco, né? Do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua tese de doutorado, tudo, né? Nem no Nerdcast eu escapo disso. Saiu do trabalho de manhã, vem pro trabalho de noite. Né? É. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mês de Caneladas no Nerdcast. Vamos. E Azaghal, esta semana nós estivemos no Mega Bug evento de lançamento de Batman Arkham City. E isso lá, aí. Lá em São Paulo foi muito maneiro, lotou fodamente, cara. Foi foda. Nós batemos um mega papo ao vivo com o Érico Bogo do Omelete, com o Bobs do Judão, com o Levi Trindade da Mitos Editora, que sabia tudo de Batman. Falou pra cacete. Falou, e eu me atualizei. Eu me atualizei porque eu não sabia que o Batman tinha filho. O Batman tem filho agora. Ai, e o filho dele é o Robin, cara. Como assim? Puta que pariu. Mas foi um papo muito maneiro. A gente falou do filme, falou de expectativas pro novo filme, falou do jogo, falou mal do Lanterna Verde, falou mal do Homem-Aranha. Foi engraçadíssimo, foi maneiro. Mas então, o evento agora foi para marcar lançamento de Batman Arkham City. Certo. Chegando agora muitíssimo em breve nas lojas que ainda não chegaram. Você que foi no evento, que era de São Paulo e foi no evento, uhum, pôde comprar o jogo. Sim. Coisa que a maioria dos demais mortais brasileiros ainda não puderam fazer. Não conseguiram. Então, o jogo, olha só, lançado aqui no Brasil, tem várias coisas legais. Primeiro, a versão brasileira do jogo. Versão em português. Olha aí. Totalmente português. Não é só a legenda, não. O Batman abre lá o aparelhinho, o computadorzinho dele, tudo que é texto que tá na tela tá em português. Tudo que tá escrito no jogo tá em português, cara. Animal. Muito animal. E olha só, você não tem como selecionar isso no jogo. Você tem que fazer o sistema do seu PlayStation estar em português. Ah, se tiver em inglês, sim, ele vai puxar a legenda em inglês, você vai ficar que nem um bobo lá. Ah, meu Deus, cadê a legenda em português? É só botar a linguagem do seu sistema do PlayStation, ou do Xbox, obviamente, em português. A versão do Brasil também vem com os personagens extras, certo? Isso. Ela vem com um encartezinho com código pra você dar redeem e baixar. A Mulher-Gato e o Robin. Olha aí. Né? O Robin que eu achei maneiro, o Robin do jogo. Eu odeio o Robin, mas o Robin do jogo eu achei maneiro. Tá ótimo. Eu vou baixar. E também vem com uma edição especial de 144 páginas de Batman em quadrinhos, escrito pelo Paul Dini. Se você nunca leu Batman em quadrinhos, assim, comprar o jogo porque você gosta do Batman, você vai ter aí um gostinho. Às vezes você pode começar a colecionar Batman por olha causa aí disso, né? Muito legal a edição brasileira, totalmente em português, cara. Mais uma coisa, esse jogo, e tem uma coisa que os outros jogos não têm. Batman. Não, não é só o Batman. Não, os outros jogos você joga com um personagem. Nesse jogo você não joga com o Batman. Você é o Batman. Você para de jogar e fala assim, eu sou o Batman. Tá bom. Tá bom. Vê na internet, isso é um sentimento geral da internet. Uh-huh. Você termina de jogar e fala assim, I'm Batman. É. Sabe onde tem um monte de gente que fala isso também? No Pinel. No hospício. Tá cheio de gente que acha que é o Batman. Tem o um link aí do Batman Arkham City. Vai lá agora, Ned, garante o seu Batman Arkham City. Muito bom. Mais recados agora. Essa semana, nós estamos no podcast dos outros. De olha novo aí. Mais um crossover bombástico do Jovem Nerd com Matando Robôs Gigantes. Estamos no, na voz do robô dessa semana. Completamente. É um podcast completamente louco, cara. A gente. Pelo que eu li no Twitter, a gente deu uma deturpada forte na voz do robô, mas tudo bem. Exato. Perdeu totalmente o foco, cara. Mas tem um link aí pra voz do robô dessa semana. Ficou muito bom, ficou muito engraçado. E assine o feed do Matando Robô Gigante. Tem muito podcast bom pra você ouvir. E esses caras são profissionais, cara. Eles são muito bons. São carioca, né? Não começa com barrismo. Que ninguém entende essas piadas, porque eu tô um puto da... Ah, se não entendeu, vai se tratar. Porra, vai tomar banho. Agora eu vou ter que ficar explicando piada. Era só o que faltava mesmo. E se vocês quiserem ouvir o feedback do último Nerdcast sobre Chaves, pule para... 21 minutos e 52 segundos. Vamos lá para o relatório do Slipper Roboto. Ele diz que foi... um recorde de e-mails. Foi. Muitos e muitos e-mails. E tem 1 milhão de links de vídeos. O Levo Roboto quase fundiu o seu processador, tentando selecionar pelo menos os melhores, assim. Tem primeiro episódio do Chaves, tem último episódio do Chaves. Tem o episódio do Chaves que ele é chamado de ladrão, que é o programa mais triste de todos. É horrível. Porra, cara, é horrível isso, cara. Ladrão, ladrãozinho. Ladrãozinho. Uma forma carinhosa chamou o cara de ladrão. Ladrãozinho, cara. Eu fiquei arrasado. É, esse episódio é terrível, cara. Tem o pai do Kiko. Tem uma porrada de episódio. Tudo, cara, tem muita coisa. Muitos. A volta do seu Madruga, tem tudo, tem tudo. Muitas artes dos fãs, todas aí no post, todas no Facebook. Na página do Facebook do Jovem Nerd. Destacamos algumas que é Madruga em Zed is Dead, por Marcos Calder. Totalmente nonsense, cara. Eu só achei que você devia ter se esforçado mais no nome. Devia chamar Linguiça is Dead. Ah, exatamente, cara. Tem Chapolin no estilo Jack Kirby. Olha aí. O Vinícius Gressana. E tem Azaghal Chaves e, na verdade, o Judeu Roboto falhou aqui. É Jovem Nerd Chaves e Azaghal Chapolin. Ah, sim. Por Admilson A. Almeida. Muito maneiro, cara. Chavotone e Chapolin Azaghalado. Azaghalado? What the hell? Porra, galado? 59 nerds apontaram a canelada de Alotone dizer que o pai do Kiko era brigadeiro, quando na marinha a grande patente é almirante. Brigadeiro é na aeronáutica. Isso, na bem, Força Aérea. Bem, foi corrigido. É um erro honesto, né, cara? Você, nem todo mundo sabe, né, quais são as patentes de cada arma. Mas céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Eu lembrava dessa palavra, brigadeiro. Brigadeiro. Ou a minha mente tá me enganando, ou eles dublaram errado essa porra e ficou na minha mente, assim. Mas é fato. Dois nerds mandaram uma planta da vila. Isso, a planta baixa. Assim, me espantou. Te espantou por quê? Porque eu não sabia que eram três pátios. Então, eu acho que eu vi um único episódio com esse terceiro pátio, cara. Que eu falei, caraca, que lugar é esse? Era um lugar comprido, e esse terceiro pátio é comprido. Caraca, cara, que maluquice, bolado, né? Cara. Que maluquice, rapaz. Cara. É lá no terceiro pátio que é o 8, a casa do Chaves. Isso. Caraca, é muito bom, cara. Planta da vila inteira. E tem a casa 2 que a gente nunca vê, porque onde estão as câmeras, né? Ah. ninguém mora ali. Cara, é uma micro casa também, né, cara? Sabe o que eu acho que é isso, vendo essa planta? Eu acho que era um casarão que o seu barriga, tipo, transformou num cortiço. Será? Criou várias casinhas dentro, várias mini casas dentro desse casarão. Parece, não é? Assim, é uma riqueza de detalhes inacreditável, né? Pro seriado do Chaves, né, cara? Mas eu acho É bem impressionante, cara, é mesmo? Vê aí, tem um link aí pra você ver. A planta do Chaves, cara, da Vila do Chaves. Felipe The Quester manda um link que informa que existe uma revista de quadrinhos de crossover entre Superman e Chapolin. Nossa. Na verdade, não é um crossover, ele aparece, é tipo um easter egg. Uma história do Super-Homem tem um cara vestido de Chapolin, cara. Bizarro, é o easter egg do desenhista, cara. Leandro Guilherme manda imagens raras da turma do Chaves. Isso, visitando a América Latina toda. 28 nerds mandaram fotos da Dona Florinda Gatinha. Ah, isso aí é bom. Olha só, Zagal. Mas eu posso mandar a foto da Dona Florinda Bruaca. Mas... Tem uma foto dela normal e o resto Bruaca. Não, mas ela tinha, né? Tinha um peitão, cara. Tá. Que ela escondia ali. A cara. Gorda também tinha. Não, cara, mas ela era magrinha de peitão, cara. Tá bom. Como é que ela escondia esse peitão todo lá naquela nos bobs. Que pariu, cara. Felipe Lima mandou a imagem de A Verdade sobre o Barril. Excelente. Já foi discutida também durante a minha infância toda. Tinha uma escada embaixo do barril e tinha um mega apartamento lá. Tiny Freitas questiona: vocês não falaram do sanduíche de presunto? É verdade. Cara, como a gente pode esquecer? Eu lembro que o Popeye não me fez gostar de espinafre. Eu achava realmente espinafre uma merda. Mas do Chaves, cara, toda vez que eu via era... Mas tu já comeu algum sanduíche de presunto? Sanduíche de... Não. Tu já comeu? Eu já comi. Como assim? Um sanduíche de presunto. Como assim? Pão com presunto. Claro. Pão com presunto. Não. Não é misto quente. É pão com presunto. Já. Só que eu botava um requeijãozinho. Ah, então não é essa porra. Era sanduíche de presunto, porra. Não era. Requeijão não... Já não, é pão com presunto seco, cara. Que graça tem. É um sanduíche de Ramon. É um sanduíche de presunto. É. Agora, quando você bota um requeijão, não é sanduíche de presunto. Não, por que não? Porque que requeijão é queijo. Ah, mas você tá botando uma parada pra acompanhar. Não. O Chaves não fala, eu quero um sanduíche de presunto com requeijão. É. Nunca falou isso. Que não tem requeijão no México, pô. Ele podia falar, eu quero um misto quente. Ele queria um sanduíche de pão e presunto. Sim, tá bom. Mas eu comi pão e presunto já também. Tá bom. Comeu quando? Ninguém comeu. Claro. Todo mundo fala... Ninguém comeu. Nunca. Ninguém comeu sanduíche pão e presunto por causa nunca. Do Chaves. Não, nunca. Tá ninguém, cara. Ninguém. Tá. Quem falar isso tá mentindo. Que mentindo? Nos e-mails e comentários, muitas pessoas corrigiram os Nerdcasters, dizendo que o bicho de estimação do Kiko, o que foi atropelado, era um gato e não um cão. Isso, o Massacote era um gato. No entanto, o Satanás da Bruxa do 71 já foi um cão e um gato. E eu lembrava só do gato, olha só. Primeiro e-mail, Alexandre Nedmaster Garcia, 38 anos, professor de informática de rotinas administrativas e podcaster, Niterói, Rio de Janeiro. Gostaria de colaborar um pouco com algumas informações complementares que foram ditas no episódio 282 sobre Chaves e Chapolin. 1. Existiram videogames dos personagens Chaves e Chapolin para console Master System distribuído no Brasil pela Tectoy. Totalmente português. O mais famoso desses jogos era Chapolin vs Drácula. Em que nosso querido polegar vermelho tinha que enfrentar o príncipe dos vampiros a golpes de marreta biônica. Tá ótimo, né, cara? 2. Além do Kiko, outro dos personagens que possui um circo é seu Barriga. Nesse circo, ele reencena episódios da série com atores genéricos. Nossa! Fazendo papel, tá maluco, dos personagens, cara, da vila. Nossa, e ele, seu Barriga, é o protagonista, cara. Caraca, Chaves com foco no seu Barriga. É a visão dele, na parte. Puta merda, cara. Recentemente ele participou do filme Bandidas. Filme Bandidas? Que filme é esse? A Penélope Cruz e a Salma Hayek. Tem sua Barriga nesse filme? É o que dizem. Caraca, cara. 3. Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, não tem o circo. Ela ainda hoje faz o papel de Chiquinha em um programa infantil mexicano como apresentadora. Olha aí. 4. Um episódio clássico da série corrobora a impressão que o jovem nerd tem que seu Barriga era um mega coração mole. Em um dos episódios, ele tava prestes a despejar o seu Madruga e quando ele tava arrumando as coisas, ele vê um álbum de foto que... Ah, que ele vê que ele lutava boxe, tinha fotos. Lembra disso? Tinha o seu Madruga? Lembro. Lutando boxe. E o seu Barriga, quando vê a foto, ele fala, meu Deus, eu só fiquei rico, só ganhei dinheiro, tava endividado e eu só me salvei porque apostei nessa luta. Ah, aí tem as piadinhas, né? Mas seu Barriga, eu perdi essa luta. Claro, eu apostei no outro cara. Mas aí ele fala, pô, seu Madruga, quem diria? Graças a você que eu tenho dinheiro. Então tá perdoado os 14 meses de aluguel. Quando ele sai, o professor Girafales encontra ele e diz que acha estranho essa história toda. Achou a história bizarra. E o seu Barriga mostra todo o seu coração mole dizendo, professor, se eles não puderem morar nessa casa, onde é que eles vão morar? Olha aí. Ele não tinha coragem, né, cara? Ele só enche o saco do seu Madruga como terapia, mas ele nunca ia tirar de lá. Fernanda Sansão, 28 anos, profissão escavar e espanar. Olha aí, arqueóloga! Agora sim! É, Niterói também, Rio de Janeiro. Adorei o programa de Chaves e Chapolin e gostaria de contribuir com algumas curiosidades e caneladas. Acredito que todos os meus vão ser assim. A primeira a deixar o programa foi a Chiquinha, que estreou um programa em outro canal. No entanto, o programa não fez sucesso e ela acabou voltando. O episódio da volta da Chiquinha é justamente o primeiro em que o Chaves lê uma carta toda errada. A do Mico que vai votar. É muito bom, cara. É o da chegada da Dona Neves. Que achava um saco a Dona Neves. Era meio sacal, né? Tchê, tchê, tchê, tchê. Nesse episódio, tem uma dessas piadas de duplo sentido que o Jovem Nerd referiu, quando o Chaves lê, papai querido, passei a semana toda tomando. Depois ele completa dizendo que ela estava tomando aulas de dança. Ai, que horror. E seu Madruga... E seu Madruga grita: não faça vírgulas! Não faça vírgulas! Excelente, cara. Tem o um link aí pro vídeo, vê aí. Continuando as curiosidades, em uma viagem do elenco pela Colômbia, Chespirito conheceu um garoto muito pobre que vendia doces nos ônibus da cidade. O menino veio andando pelo corredor do ônibus e quando chegou ao banco onde Bolanhos estava, ficou um tempo olhando, depois tirou o dinheiro que tinha no bolso e deu a ele dizendo: toma esse dinheiro pra você comprar um sanduíche de presunto. Não faz sentido. O pior é que o Bolanhos aceitou o dinheiro. Ele disse que não tinha coragem de tirar a ilusão do menino. O Bolanhos tá num ônibus? É, cara, tá muito estranho. Cara, e aí entrou um moleque vendedor de... Não. Não rolou. Isso aí é, não, cara... Não, deve ter sido em outra situação, não é possível. É, não. No ônibus não, cara. Canelada do especialista. Olha aí. O câncer do seu Madruga era no estômago e foi descoberto quando ele ainda estava no programa. De acordo com o filho dele, os médicos chegaram a dizer que ele só teria mais 6 meses de vida. Mas ele só morreu 3 anos e meio depois, quando o câncer se alastrou pela coluna. Quem morreu de enfisema pulmonar foi a dona Clotilde. Quando o terremoto do México em 85, a casa do ator Raul Padilha, que fazia o Jaiminho, foi completamente destruída. E o elenco fez uma série de eventos para financiar a reconstrução da casa. Então, tinha alguma coisa com o terremoto do México. Tinha que ter, né, cara? Tinha que ter, né? Marcos Bartel, 24 anos, analista de pesquisas. México. Olha aí. Gostaria de fazer uma observação sobre o sucesso do Chavo del Ocho na terra dos aztecas. Realmente muitos mexicanos conhecem a série, porém como somente o desenho, que é bem chato, ainda é transmitido pela televisão, o Chaves perdeu muita popularidade entre as crianças. Pra vocês terem uma ideia, conheço pelo menos uns 5 mexicanos da minha idade que nunca assistiram um programa sequer do Chaves ou Chapolin Colorado. Os próprios mexicanos dizem que o impacto social e cultural das séries Bolanhos foi muito maior nos demais países da América Latina do que no próprio México. Estou procurando algum DVD da série pra comprar e ainda não encontrei. Meus amigos mexicanos que trabalham comigo não sabia que o Chavo ainda é tão famoso no Brasil. Tá vendo? Caraca, então o Bolanjo deve muito ao Silvio Santos, né, cara? Ele nunca veio no Brasil, cara. Caralho, ingrato. E sobre o Império Bolanhos, fiquem sabendo que seus filhos são produtores e diretores de programas da Televisa. Uma amiga minha estudou com um dos filhos dele e eu tô que nem louco tentando algum contato pra conseguir o autógrafo. É, vai lá, cara. Boa sorte. Minha cabeça explodiu quando fui visitar um museu que fica num castelo no bosque Chapultepec, na cidade do México, e vi uma estátua de um gafanhoto e abaixo dizia a palavra chapulim. Realmente se come chapulim aqui no México. É como um amendoim que se come tomando cerveja. Caralho. Já comi e, pra falar a verdade, não achei tão ruim. Os mexicanos comem chapulins tomando mezcal, que é uma bebida muito parecida com a tequila, porém mais forte. Caralho. Pois passou um processo a menos de destilação. Porra, olha aí, cara. Chapulim com mezcal. Anexo uma foto. Tem uma foto da estátua... Não, da placa. Não, tem 2 fotos. Também gostaria de avisar que muitas coisas que o Chaves fazia, tipicamente mexicano, não foi invenção do Sr. Bolanjo. Tipo, a expressão zaz, zaz, zaz, é tipo um ok deles. E o gesto do Chaves com os dedos, quando ele dizia isso, muitos mexicanos fazem o mesmo gesto e garantem que não é a influência do Chaves. É normal que tenha essas coisas. Fábio Cardoso, 25 anos, web designer, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vocês sabiam que, assim como Monty Python, a trupe do Chaves também tem alguns filmes? Olha aí. No México eles são bem conhecidos, não pela geração atual, segundo o Imetrio. E o mais emblemático, pelo menos pra nós brasileiros, é o do Chancho. Não tenho certeza se é esse o nome mesmo. Aí ele explica. O filme do Chancho, pelo que me lembro, trata de um time de futebol em que o Roberto é um jogador e o seu Madruga técnico do time. Ah, então não é do Chaves, é do Chespirito. Isso. Uh-huh. Sabe o episódio teria sido melhor ver o filme do Pelé? Aham. Uh-huh. Pois então, ele foi feito unicamente para promover o tal filme no México. Será que ele não falava ver o filme do Pelé no original, ele falava ver o filme do Chancho? É o que ele diz aqui. Ah. Modificaram a fala original... Seria melhor ver o filme do Chancho com Pelé. Puta, então era uma jabá, cara. Caralho. Nesse episódio fica claro uma referência ao filme, quando, em certo momento, o Chaves vira para seu Madruga e diz: fui ver um filme no cinema em que o ator que interpretava o técnico do time era igualzinho ao senhor. Ah, olha aí. Nossa, cara. Tá vendo? Excelente, excelente. André Tamani, 30 anos, designer gráfico São Paulo, capital. Entendendo a... Ah, ele mandou um texto clássico de internet, que já tá até velho, que era um paralelo dos países da América com a turma do Chaves. Uhum. Então o Chaves é a Venezuela. Representa a pobreza da América Latina, que sofre na mão da burguesia, mas luta, ainda que seus métodos nem sempre sejam corretos, para fazer valer o direito do povo. Seu Madruga, Brasil, obviamente, pobre, feio, não é feio, passa fome, sempre dá um jeitinho de não pagar suas dívidas. Apesar de ter sua vida controlada pelo seu barriga, FMI, é a época do FMI, nossa, por causa dos seus problemas financeiros. Bruxa de 71 é a Argentina. Ninguém gosta dela, ela fica sempre atrás do seu Madruga, que é o Brasil, tentando foder com ele. Ai, sempre se dá mal cada vez mais. Kiko, Paraguai, o mais chacoteado de todos. Sua característica principal é possuir brinquedinhos caros que nem sempre funcionam. Caralho. Que sacanagem. Nhonho, Canadá. Grande e rico, mas ninguém dá importância. É o aluno preferido do professor de Rafael, dos Estados Unidos. Que sempre apanha. Sempre apanha? Nhonho, sempre apanha. Que aparece, apanha, né? Isso é sua barriga. É, sua barriga. Bom... Professor Girafales, Estados Unidos. Tem poder sobre todos. Tenta passar sua cultura para o mundo, apesar de alunos como Chaves, Venezuela, sempre darem uma zoadinha e saírem por cima no final. Chiquinha, Cuba. A melhor amiga do Chaves, Venezuela. Pequena, mas faz um barulho danado. Que incomoda todo mundo, principalmente o professor Girafales, Estados Unidos. É muito bom. Dona Florinda, do México, vive atrelada ao professor Girafales, Estados Unidos. É neurótica e gosta de mandar nos outros. Seu maior sonho é se juntar seus trapinhos com o professor, Estados Unidos. E Godinho e seu Jaminho, Suriname e Guiana Francesa. Aparece de vez em quando, mas ninguém lembra que existe. Muito bom, cara, muito bom. Ai, meu Deus, é isso aí, chavo. Sabe uma coisa que a gente não falou no programa? É. É aquele jeito deles falarem do tipo: ah, não é uma coisa que a gente diga, nossa, mas é um senhor podcast, né? Exato. A gente esqueceu de falar isso, cara. Isso é muito bom, cara. É verdade. Não é uma coisa que se diga assim, nossa, não foi uma senhora leitura de e-mail? Antes de mais nada, temos que cantar parabéns pro Lu Hendrick, que hoje é aniversário dele e tá gravando Nerdcast. Isso que é realmente ser amigo, cara. Toca a música da Xuxa aí, cara. Música maldita me persegue até depois de velho. Muito bem, então, este Nerdcast, ele não é o jabá do filme que trata sobre esse assunto. O Atila queria fazer o Nerdcast sobre epidemias desde que a gente fez o Nerdcast sobre evolução. E aí, quando ele viu o trailer desse filme, ele lembrou e mandou um e-mail. Porra, vamos fazer aquele Nerdcast? Não interessa que o tema é interessantíssimo e temos que fazer mais Nerdcast sobre ciência e vamos lá. Vamos lá. Essa parte da ciência muda muita coisa na sua vida. Uhum, eu não pego essas paradas, cara. Eu nunca tive sarampo, nunca tive catapora, nunca tive nada. Nem catapora? Sério? Cara, isso é perigoso, hein? Não é perigoso, eu tô imunizado. É nada, não tá nada. Não. Claro que tô, se cara. Se você tivesse tido... Esse pensamento da década de 30. Se você tivesse tido... Porra nenhuma, eu tomei vacina, que nem você tem a doença, só que você não fica doente. Ah, você tomou não, vacina? Não, você não tomou vacina de catapora, vacina não. Vacina de pra catapora? Não, cara, olha só. A vacina tá desenvolvendo. Eu tomei as vacinas necessárias quando eu era criança e meu corpo se encarregou do resto. Meu irmão teve catapora, eu convivi com ele e não peguei a parada. Ô, Átila, na faculdade você tomou vacina contra a rubéola? Tomei. Então sabe quem que levou a rubéola pra faculdade? Não. Foi você? Eu. O quê? Todo mundo falando, não, cara, tem que tomar. Eu não fazia ideia quem era o culpado. Eu fui no posto de saúde e falei, ó, tô com rubéola. Eles fizeram o exame de sangue e vamos ter que vacinar onde você estuda. Levaram um carro pra lá, vacinaram todo mundo. Você levou a rubéola pra faculdade? Fui vetor da rubéola pra faculdade. Que bonito. Dessas doenças que tem que traçar quem teve contato pra tomar cuidado, essas são as melhores, cara. O problema é a gonorreia. Olha aí. A voz da experiência falando. Mas a vacina da rubéola é aquelas de pistola, não? Hoje em dia, nego não usa mais vacina de pistola. A pistola não tem agulha, né? Você injeta só pela pressão. Mas, teoricamente, pode ficar um pouquinho de sangue da pressão e os caras ficam com medo de contagiar. Diz a lenda que teve contágio, não sei aonde, não sei aonde. Mas eu nunca vi nenhum lugar escrito de verdade dizendo que tinha tido contágio, não. A pistola não tem agulha? Não, claro que não. A pistola é só ar comprimido. Que porrada! Quando eu fui pra Goiás, tinha que tomar vacina pra febre amarela. Aí o ônibus parou, brother, no meio do caminho pra fazer a vacinação. Aí eu tava sentado na frente, cheguei e falei... Ah, peraí, não adianta nada tu tomar vacina meia hora antes de chegar lá. Tem que ser 10 dias antes, é. Porra. 10 dias antes, cara. Ok, olha só, ok, essa parte não cabe a mim. Cabe a Sucen. A Sucen fez merda? O problema não é meu, caralho. Deixa eu contar a minha história. Aí eu tava sentado na frente, desci do ônibus. Aí era, porra, era um casebre a parada, assim. Aí fez uma fila atrás de mim, tinha criança e tal. O cara veio com a pistolinha, pá! Meu irmão, dei um grito. Ai! Caralho! Dói muito essa porra! Meu irmão, só dava criança chorando. Filha da puta. Capial indo embora, mano. Eu não vou tomar essa porra, não. Tava você e o Volanda lá, né? Falar em vacina, gerar já uma polêmica. Há quem diga que não se deve tomar vacina, né? A vacina da gripe eu não tomo, nem fudendo. Peraí. Isso aí é na época do Oswaldo Cruz, né, porra? Não. Dependendo de qual a doença, tem pesquisador mesmo que fala que não se deve tomar. Ah, não. A gente não deveria discutir isso aqui porque vai ter um monte de gente falando merda. Mas o cálculo que elas fazem é o seguinte. Nada na vida é 100% seguro. Então a vacina, óbvio que ela tem um risco. Aí o que os caras fazem? Por exemplo, eu tô aqui no Rio e é uma doença que só passa na África e eu nunca fui à África, não conheço ninguém que tenha ido à África. A minha chance de pegar essa doença é ridícula. Digamos que a minha chance de pegar essa doença é de 1%. Se o risco da vacina for de 2%, a vacina é mais arriscada pra mim do que eu tomar, do que eu ficar sem vacina, porque eu tenho um risco de 1% de pegar doenças sem ela e eu tenho 2% de risco de morrer se eu tomar a vacina. Mas a PET não funciona tão bem assim. E você não se vacinar, você tá brincando de roleta russa, foda. Eu não tomo vacina de gripe nem fudendo. Não tomo, cara. Vacina de gripe eu não tomo porque ela não é muito útil. Não, essa vacina pra gripe suína, cacete, H1N1, não tomo nem fudendo, meu irmão. Já viram um nego tudo torto, só para de tremer quando corre? Porra, vai tomar no cu, não, cara. A vacina da gripe, quando chega aqui pra gente, cara, ela já foi fabricada há meses atrás e distribuída nos Estados Unidos e na Europa. Então, se tinha alguém pra ficar doente... Teve, apareceu no YouTube, você não viu, não? Não, mas aí é a síndrome Guillain-Barré, não é? É. Os caras falam que dá aquela paralisia, tremedeira e tal. A garota ficou tremenda, pra sempre. Eles tiveram uma situação dessa relacionada com um lote de vacina que foi feita nos Estados Unidos por uma fábrica meio fundo de quintal, assim. Não? O auge da gripe suína é de 70 e pouco, cara. Mas de lá pra cá, mesmo a vacina que, sei lá, a cada 5 mil americanos, um dizia que tinha Guillain-Barré, na Europa você não tinha uma relação dessa, mas nem ferrando, cara. Lambaré, tipo lambari francês? É meio que uma resposta imune contra o próprio neurônio, assim. Os caras falam que é por causa do adjuvante que vem na vacina, que ajuda na resposta imune. Mas é uma doença que leva meses pro diagnóstico, cara. Tinha um monte de gente que já tava com isso antes e foi relacionar com a vacina depois que tomou. Tá bom. Eu prefiro ir pra lugares quentes no inverno. Todo mundo tem no braço uma marquinha de alguma vacina que tomou quando era criança. E seja, que fica pra sempre. Isso. Eu não tenho. Agora, então você sabe que eu não... olhando pro próprio braço. Eu não tenho. A vacina que marca mais é a vacina de varíola. A gente não vai ter porque a vacinação parou em 76. Mas eu nasci em 75, malandro. É, você de repente tem, David, mas eu não tenho. Não eu não tenho a marca. E meus irmãos tinham. Tem outras vacinas também que deixam a marca. Meu pai tem uma gigante, cara. É a da vacina de varíola. Tamanho de um celular, a parada. É a da varíola, que você precisa arranhar a pele pra poder vacinar. Ela fica com uns três risquinhos bem visíveis. Você olha assim, você vê uma bolota com uns risquinhos dentro. Não, mas eu tenho. Eu sou mais novo, eu tenho essa marquinha aqui. Então, a BCG, se não me engano, é uma vacina que tem uma agulha curta. Ela não é muscular. Ela vai embaixo da pele, causa uma pequena infecção. E essa mini infecção dá imunidade pra tuberculose. Ah, e essa mini infecção é que deixa a marca, é isso? Deixa a marca. Caraca, a parada é agressiva, cara. Nós todos somos vacinados por BCG. Como o pessoal é na Europa. Europa. Mas os americanos não fazem isso, eles consideram que isso não é um modo bom, porque existe um teste ridículo de simples de tuberculose, que você passa um reagente no dedo da pessoa e o reagente muda de cor tem a presença do bacilo. Só que como a gente foi vacinado, nós temos anticorpo pro bacilo no nosso corpo, no nosso organismo. Então o teste é inútil pra gente. Aí você tem que fazer um teste muito mais caro, que é um teste de sangue que demora mais tempo, pra poder ver se você tá com tuberculose ou não. Os americanos, não, eles usam esse teste ridículozinho primeiro, se você der positivo, aí eles fazem o teste de sangue. Mas qual é que deixa a marca, cacete? Então, a tríplice e a BCG. Ah, tá. Ué, mas peraí, as pessoas então deveriam ter duas marcas? Eu tenho duas, uma em cada braço. Ih, rapaz. Não, se o cara for malandro, ele olha onde é que tá a marca e bate em cima. Puta, mas não sei não, hein. Tem algumas vacinas dessas que você podia tomar como oral, a venda injetável. E a oral, obviamente, não deixa a marca na pele. Aliás, a vacina da paralisia infantil agora, a partir do ano que vem, é tudo injeção, não vai ser mais oral. Vai ser injetável de novo, é. Por quê? Tem a ver com o jeito que você quer parar a doença. A vacina oral, ela dá uma imunidade pro corpo todo. Você pega um vírus meio inativado, um vírus bem mais fraco, ele cresce no intestino e o corpo se imuniza contra ele. E aí você nunca mais pega ele de jeito algum. Só que de um caso em 1 milhão ou um caso em 10 milhões, esse vírus pode reverter pro vírus mais agressivo da polio e causar paralisia. Você pode desenvolver a poliomielite. É muito raro e é muito menos perigoso do que pegar a polio mesmo. Mas pode acontecer. E a injeção? Então, a injeção é o vírus destruído. Ela dá imunidade pra você, mas ela não protege no intestino. E é só pra quando você já controlou. Porque imagina que você pega um lugar que ainda tem polio, quem tomou a vacina de injeção não pega a doença, mas o vírus ainda replica no intestino e passa pra outras pessoas. Não. Você protegeu a comunidade com a oral, chegou no nível de proteção de 100%, aí você parte pra injeção e garante que ninguém mais vai ter o problema do vírus reverter e que se passar, não vai passar pra ninguém ali. Nada como um especialista. Falando da vacina de polio, pro pessoal que acha que não precisa mais da vacina, poliomielite não existe em grande parte do mundo. Se você nunca viu um pulmão de aço, procura na internet, dá uma olhadinha. Isso aí, onde você tem, dependendo da polio que você tiver, você vai ter que ficar no daquele. Então, toma a porcaria da vacina, não fica de palhaçada. Ah, não vou tomar vacina, não. Mas peraí, você não decide se vai tomar vacina, que decide são seus pais, né? Tem muita gente nessa onda antivacina. A polio era pra estar extinta desde 2000, mas na Índia e na África, os caras não conseguem acabar com ela. Eu não sou contra vacina. Eu vou deixar bem claro aqui que eu sou contra a vacina da gripe, especificamente. Vacina e autismo, já ouviram falar dessa ligação? Da vacina contra o sarampo e tudo? Aquele Mercholat que a gente passa machucado, ele também é um conservante de vacina. Teve um médico inglês que fez uma ligação entre o Mercholat como conservante de vacina e casos de autismo. Pesquisa do cara é uma pesquisa que, tipo assim, você tomou a parada, vai pegar, vai, seu filho vai ser autista, uma parada toda alarmante. A comunidade científica foi investigar a pesquisa do cara e chegar à conclusão que a pesquisa do cara é uma merda. Tanto pressionaram ele que ele admitiu que ele tinha fraudado a pesquisa inteira, deu, caçou a licença do cara e acabou com a carreira dele. Caramba, mas ele fez isso só pra zoar? Vou contar o que descobriram do cara ano passado. O que ele falou foi que a vacina tríplice causava autismo. Que o sarampo ia pro intestino da criança, isso causava uma resposta imune, autoimune, na linha de lúpus ou de qualquer doença autoimune dessa e que provocava autismo na criança. Lúpus é aquela doença que nunca é no House, né? Que nunca é no House. Aí ele publicou um trabalho em 99 com 12 crianças autistas dizendo que elas tinham pego autismo logo depois de tomar a vacina. Na mesma revista que ele publicou esse trabalho, já estavam desmentindo ele. Aí foram ver que dessas 12 crianças, 6 já tinham diagnóstico de autismo antes da vacina, tinha outras que não eram autistas e o cara tava forçando. Todo mundo do estudo retirou o nome do estudo. Falou, não, ficou só o Andrew Wakefield, que era o principal autor do artigo. Só ele manteve o artigo até hoje. Todo mundo se retirou, falou, não tem mais nada a ver com o trabalho foi fraudado. Aí ano passado descobriram uma patente dele de 6 meses antes do trabalho de uma outra vacina que, segundo ele, não causava autismo. Caraca, nesse ramo eu vou te falar. Esse, viu? É o mundo maligno que rola, exatamente. A pior coisa que aconteceu foi com os malucos, alguns malucos americanos resolveram partir pra cima que a culpada era as vacinas, e esse estudozinho safado caiu como uma luva, né? E nego começou uma campanha absurda anti-vacina nos Estados Unidos, capitaneada por uma premente que tem filho autista. A mulher que casou com o Jim Carrey, não foi? É, ela mesma. Mulher do Jim Carrey. E morreu já um monte de criança de sarampo em pleno 2009 e 2010 na Inglaterra e nos Estados Unidos por conta da história de fugir de vacina. É uma vergonha essa porra, cara. Se você defende a vacina, eu pelo menos quando falo disso, o povo chega e escreve lá, mas você foi comprado pela indústria farmacêutica, estão te pagando pra isso. E o cara que fez o trabalho falando que vacina causava autismo, tava ganhando dinheiro de associação pra isso e tava com patente pra ganhar dinheiro em cima do negócio. O pior dessas espécies alternativas é que, como, como as pessoas todas têm essa desconfiança do estabelecimento médico, a parada se torna logo uma verdade absoluta, né? E fica aumentando uma loucura que só causa dano às pessoas. Pô, você não se vacinar, você tá ferrado. Você tá ferrando todo mundo em volta de você, o que ainda é pior. Porque a vacina depende que uma quantidade grande de pessoas seja vacinada pra poder funcionar. Tem 5%, 2% das pessoas vacinadas que não desenvolvem anticorpo, não estão protegidas. Elas dependem de quem tá em volta, tá protegido pra não pegar. Se você... É o que eles chamam de imunidade da herd immunity, é a imunidade do bando, do grupo. Se você não tem todo mundo vacinado, você não protege desse jeito. E aí neném de 6 meses que não tem imunidade pode ficar doente. Jenny McCarthy é o nome da ex-mulher de Jim Carrey. Pra quem quiser dar uma olhada, tem um site muito bom que chama Jenny McCarthy Body Count. Conta o número de crianças que morreram de doenças que eram protegidas pela vacina desde 2007. Caralho, Jenny McCarthy Body Count é ótimo. Caralho. Mas a gente fica rindo dessa parte, mas tem que ser agressivo assim mesmo, porque senão a idiotice vai tomando conta, e quando você vê, tá nego queimando conta de vacina e falando que não vai tomar. Porque eu vi uma pesquisa de um médico falando que nós hoje em dia estamos muito distantes. Há uns 40, 50 anos atrás era comum o nego pegar nessas doenças todas e se fuder muito. Então você tinha alas de pulmão de aço nos hospitais, criança com paralisia na rua porque pegou pólio, e as pessoas tinham esse contato dia a dia com a doença. É verdade, é verdade. E hoje em dia esse contato não existe. Então, nego não tem ideia do perigo. O Boris Casoy teve pólio. É mesmo? Ficou sequela. Olha aí o perigo. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar das grandes epidemias da história. Varíola, né? Naquela época da guerra Atenas e Esparta, ela acabou com 1/3 da população de Atenas, né? Então foi uma das causas que Atenas acabou desistindo da guerra e acabou com o declínio da civilização ateniense. Varíola também é conhecido como Citala, né? É que esse livro não fez muito sucesso. O que é a varíola, então? A varíola é um vírus que provavelmente veio ou do camelo, ou da vaca, ou de algum outro bicho grande desse que a gente criava e pulou para as pessoas. Tem duas versões da varíola, uma mais grave e outra mais leve. A mais grave é a mais recente, que acham que veio da vaca, e a mais antiga, que é a que tem registro histórico e tudo dessas grandes pestes, veio do camelo. Eu não confio em camelo. Aliás, vocês falaram em vaca e varíola. A invenção da vacina veio por causa das vacas, que eles repararam que quem ordenhava as vacas não pegava varíola. Eles descobriram que essas pessoas ficavam contaminadas, entre aspas, pela varíola da vaca, só que não desenvolvia a doença. Sim. Mas desenvolvia o anticorpo. Essa varíola da vaca chama vatina. Usando esse vírus da vaca, eles fizeram a vacina. A vacina é, na verdade, varíola de vaca. A variante atual da vacina, Astrin, que nego não sabe como se chegou nela hoje em dia, porque ela já é diferente, inclusive, da varíola que existia em campo aberto de vacas. Existia uma manipulação genética feita no século XVIII em cima do vírus pra chegar ao efeito que eles queriam de curar melhor. É, e na época, pra crescer o vírus, eles tinham que manter vaca por perto e passar de vaca pra vaca o negócio. Só um adendo, quem não tiver estômago forte nem entra na Wikipédia aqui. Nossa, a foto é terrível. A foto de varíola é bizarra. Mas varíola é legal porque os caras desenvolveram a primeira vacina nela, mas não só a vacina injetável, a vatina que virou vacina, mas os chineses já 2000 antes de Cristo já pegavam farelo de casquinha de quem tava doente, punham no sol e davam pra galera cheirar. É mesmo? Olha só. Pôr no sol é matar por radiação ultravioleta, é inativar o vírus por radiação ultravioleta. Era uma cagada foda, né, velho? Na verdade, é muito desses remédios que rolava é que os caras iam tentando o diabo. E alguma hora alguma coisa funcionava. E a gente tem muita essa tendência de achar que só uma pessoa inventou a parada, nenhuma outra pessoa teve uma ideia de fazer, e não é bem assim, né? Na verdade, as ideias vão surgindo em vários lugares. A gente acaba que fica com uma versão só da história, mas a história não tem uma versão única. E a varíola é tão forte que ela é responsável por ter acabado com a população nativa da América, né, praticamente. É mesmo? Foi. Tem muita tribo indígena, até brasileira, que foi extinta pela varíola, cara. Até os espanhóis chegarem aqui, o vírus da varíola não circulava no Novo Mundo. Matou 500 milhões de pessoas só no século passado. Ah, então, os espanhóis trouxeram a varíola. Só que os espanhóis já tinham alguma imunidade à varíola, porque já estavam expostos há anos. E o pessoal daqui não. Os espanhóis tinham instrução aqui de, não, pega o cobertor de alguém que tá doente e dá de presente pros índios, que você perde o problema de ter que lidar com eles, cara. É, não sei nem se foi um ataque biológico, mas é, antes deles invadirem, é, acabarem com os incas pegaram varíola, acabou com todo mundo, acabou com os imperadores incas, teve uma guerra civil que eles se mataram, né, entre si. E depois só que os espanhóis invadiram. A varíola, como doença normal, você olha as fotos, parece um cara cheio de bolinhas. Você olha a bolinha, não parece que seja uma parada tão perigosa. Aí você tem que lembrar que a bolinha, as pústulas dão por dentro e por fora do corpo, e elas são cheias de pus. A varíola ferrava mais a infecção. Mas a varíola é mortal uma vez que o cara pega a varíola ou não? Tipo, normal de varíola, você pode sobreviver em 60% ou 40% dos casos. Só que você fica tudo cheio de cicatriz. Cada pústula daquela, depois que ela sai, ela deixa uma bolinha, tipo uma cicatriz de espinha. O Abraham Lincoln sobreviveu à varíola. É comum sobreviver à varíola. A única varíola que você não sobrevive em hipótese nenhuma, mas no segundo ou terceiro dia as pústulas começam a aparecer. Se a pústula for vermelhinha, legal. Se a pústula for púrpura ou preta, você vai morrer. Em 1518 tinha 25 milhões de astecas no México. Em 1620 caiu pra 1 milhão e meio. Nossa. Cara, eu lembro quando teve os atentados lá do 11 de setembro e tal. Depois teve a parada do Antrax. Ah. Eles morriam de medo de alguém ter conseguido o vírus da varíola. Porque a varíola mais forte, né? Os vírus são guardados em dois laboratórios. Só tem em dois lugares no mundo. Em Atlanta e na CDC, Rússia. Tem no CDC em Atlanta e tem no equivalente russo uma cópia. Tem um acordo pra destruir o vírus há anos, mas o problema que eles não querem destruir é, primeiro, sempre pode ser usado como uma arma biológica. E o segundo motivo, que é um motivo que eu entendo, é que os caras falam que, pô, a única doença que nós conseguimos erradicar da Terra até hoje. A doença não foi inteiramente pesquisada. Nós vamos dar cabo dos últimos dois exemplares de vírus e se a gente quiser fazer mais uma pesquisa. Foi votado de novo em agosto desse ano e eles votaram por continuar com os estoques, não destruir. Primeira doença que a gente conseguiu extinguir usando a vacina, acabou na década de 70, vai que ela volta, então é bom a gente ter uma análise diversa aqui pra poder se proteger. A versão vacinal da varíola, essa varíola da vaca, da vacina, a gente tem ela circulando no interior do país em pessoal que ordenha gado, ainda, até em macaco eles já acharam aqui no Brasil, lá em Tocantins. Macaco é foda. Macaco é foda, meu irmão, esse filho da puta tem tudo. O macaco às vezes tem a doença, mas não tá nem aí. Foda é o maluco que vai, hoje vou comer um sorvete de cérebro de macaco. Então pior, hoje eu vou comer um botão do macaco. Esse aqui é muito pior. Quase toda doença infecciosa ou já tava com a gente, mas as que já estavam com a gente há milhões de anos não causam nada de tão grave, como herpes. Tem um monte de tipo de herpes aí que já veio do ser humano desde que a gente surgiu como espécie. Mas todas as doenças mais novas pulam de outros bichos pra gente. E quanto mais próximo o bicho, mais fácil, né? Você come alface com vírus todo dia e não pega vírus do alface. Mas o chimpanzé precisa de um ou dois contatos pra você pegar qualquer coisa que ele tem, porque ele é bem parecido. Mas peraí, alface tem vírus? Eu não sabia que alface era bicho, pra começar. Não é bicho, mas justamente por isso. Mas o que mais tem no esgoto é vírus vegetal, da pimenta, da alface, do tomate, de tudo que a gente come. Vírus? Plantado, cara. Plantas ficam doentes. Vírus da pimenta? Tem doença nas outras coisas da vida da gente. O que faz o vírus da pimenta? Da hemorroida? Não! Fizeram um trabalho ano passado ligando a quantidade de vírus de pimenta no intestino das pessoas com irritação, mas esqueceram de contar que elas tiveram que comer muita pimenta pra chegar naquele ponto. Olha só, peraí. Eu tinha a noção que todos os seres vivos, animais, vegetais, todos eles têm bactérias, mas... Vírus? Tem. Qual é essa diferença, então? A bactéria, ela é uma célula, né? Ela é um ser vivo, ela certo. Tem metabolismo, ela faz tudo. Sim. O vírus não tem nada disso. Ele é DNA, RNA, algum material genético isso. Envolvido por proteína e, de vez em quando, uma camadinha de gordura pra disfarçar do sistema imune. Pra dar um gosto. Pra dar um gosto. Eu vejo toda hora as pessoas falando que o vírus não é considerado... uma forma de vida pela comunidade científica, certo? Porque ele não tem célula, ele não replica. Até onde eu lembro, já tinha um debate sobre isso. Já chegaram à conclusão? O Comitê Internacional fala que vírus não é vivo. Mas nada é garantido, não. Né? Esse pessoal nunca chega a conclusão nenhuma, de fato. Daqui a pouco o Plutão volta a ser planeta. Não interessa, são só conceitos. Mas o fato é que o vírus, ele não age e ele não é formado como a maioria... quer dizer, todas as formas de vida que a gente conhece são, certo? Ele depende obrigatoriamente de uma célula para reproduzir. Se ele não é um organismo vivo, como é que ele sabe o que ele tem que fazer? Mas ele não sabe, na verdade, quando ele entra ele faz. Numa célula, ele faz. Mas por que, assim, o que que... Você tá entendendo? Eu quero descobrir. Todo sistema de sucesso tem um aproveitador. funcionou direito, sempre surge alguém que tira proveito então, daquilo. Então o vírus, ele é a forma de Deus dizer que na natureza existe o filho da puta, é isso. Ele provavelmente apareceu antes das células, cara. Não. Isso é uma pegadinha que eu ia até falar, cara. Teoricamente, pensa-se que o vírus, por ser mais simples, né, surgiu antes. Mas o vírus não depende da célula? Exato. É. Então ele não pode ter... precisa de alguma coisa que replica ele. Então, ele não pode ter nascido antes. Antes da célula, ele já aproveitava. Mas aproveitava do quê? Aglomerado de proteína que replica qualquer coisa. Ah. Dizem, na verdade, que quem fez o primeiro núcleo da célula foi um vírus. É uma das teorias pra dizer por que a gente tem núcleo na célula. Que foi o vírus que trouxe isso pra dentro. Você tá dizendo que o vírus pode ser o catalisador de toda a estrutura de vida que existe na Terra? De vida celular com núcleo. Porra, toda, né? A gente? Caralho, será que Deus é vírus? Você tira as bactérias, que são 90% das formas de vida, foi o vírus. Mas, ó, pra fazer uma continha rápida, cara, a gente tem dentro do nosso corpo, pra cada célula nossa, 10 bactérias. Puta que me pariu! Por número de células, não por peso. Você tem 10 vezes mais bactéria do que gente. Pra cada bactéria, tem no mínimo 10 vírus, só no nosso intestino. What? Calma aí. Vou voltar aí que eu me compliquei aqui. O RH1 vai 2. A bactéria não é uma célula? É a célula que pertence a você, que não é uma célula estranha. Então a gente tem 10 que não são nossos. É assim, pra cada 10 células do seu corpo, você tem 10 bactérias. Beleza. Pra cada bactéria, você tem 10 vírus. Isso se você não tomar Yakult, né? Ou seja, são 100 vírus por célula, cara. Tem muito fungo também no seu corpo, né? Fungo? Aí não, aí é falta de higiene. Aí não. Inclusive, então... eu tenho uma na virilha. Eu pensei que era polenguinho. Ah, meu Deus! Galera que tá almoçando agora, se fudeu. 20% do nosso genoma, humano, é vírus. Caralho! Mas o que você quer dizer com isso? Você tá me confundindo. Tá, imagina o seguinte. Onde você quer chegar, cara? Imagina o HIV. Os vírus todos da família do HIV, que a gente chama de retrovírus. Ele chama retrovírus porque ele tem um genoma de RNA. Fica aí, pra quem entende da coisa. Não. Pra quem não entende, foda-se, é isso mesmo? Não, quem não entende, RNA, não tira a tua cabeça. Primeiro ano do ensino médio, obrigação, cara. Ah, não, me venha com essa. A professora mandou chafurdar na lama, cara. Você quer que eu lembre do quê? Ácido riboxo... Não, como é que é? Ribonucleico, né? Ribonucleico. Revisão rápida, assim. O nosso genoma, o nosso material genético é DNA. Certo. E pra transformar ele nas proteínas, que é o que faz a maioria das funções da célula, você transforma o DNA em RNA e o RNA vira proteína. Certo. E esse é o caminho mais comum. DNA, RNA, proteína. O retrovírus, ele faz o inverso. Ele tem RNA... E ele transforma isso em DNA. Fudido. E aí ele entra no núcleo, integra no nosso genoma e de lá ele faz o que ele quer fazer. Então, mas ele faz um DNA fudido, né? É, ele faz um DNA que... Tanto que quem tem HIV tem o genoma do HIV integrado em célula-tronco que o cara vai carregar pelo resto da vida o vírus lá dentro. Uhum. Se ele parar de tomar remédio, o vírus pode sair de lá numa boa. E aí, então, ele tem esse esquema de retrotranscrição. Ele sai do RNA, vai pro DNA e integra no genoma. Certo. Tem retrovírus que já fez isso em célula germinativa. Então, ele entrou no genoma ou do óvulo ou do espermatozoide. Então, a criança que nasceu disso aí... tem o vírus no genoma dela inteiro. E a gente já fez isso tantas vezes na nossa história de mamíferos, que 20% do nosso genoma é vírus integrado, que é o que a gente chama de retrovírus endógeno, porque já é nosso. Ah, ele já foi... A gente já carrega toda essa informação do passado, é isso? É, tem retrovírus endógeno que a gente compartilha com o chimpanzé, tem alguns que a gente compartilha com muito mais mamíferos, tem alguns que são só de humanos, que entraram aí em épocas diferentes do passado. Mas eles não fodem você, é isso? Pelo contrário, cara. Tem alguns desses que a gente expressa na placenta pra ajudar o bebê a juntar a placenta dele com o útero da mãe. Ah, então os vírus não são todos evils. Não, a gente tem retrovírus que ajuda a gente a nascer. Na verdade, a gente não poderia ser mamífero com placenta se não fosse por esses retrovírus endógenos. E tem a parte Cylon também. Tá, tô... duas pessoas viram Battlestar Galactica. Mas olha só, nesse raciocínio que eu queria chegar, por quê? Eu entendo que qualquer forma de vida tem como objetivo, sem ela saber, se reproduzir e se perpetuar, certo? É isso que a gente faz, certo. É isso que nossos instintos mandam fazer e todos os outros seres vivos e tal. É, quem não se perpetuou não tá aí, né? Mas, Jovem Nerd, se você for pensar, um vírus que te mata, ele tá fazendo então, merda. Então, é isso que eu ia falar, o vírus que mata você se fudeu, porque ele vai embora, vai morrer junto, é, né? É tipo aí... um traficante que deixa o viciado ter overdose. Pois é, o vírus de sucesso seria um vírus que entrasse em você e conseguir se replicar e sair e você continuar sendo uma boa. Mas isso depende muito do que ele precisa pra ser espalhado. Por exemplo, o vírus da gripe, ok, ele depende de você circulando e espirrando por aí pra ser transmitido. Mas vírus que nem o vírus da dengue, quanto pior você ficar e mais tempo de cama, mais fácil é você ser picado e transmitir o vírus. Então nem sempre é interessante pro vírus que a pessoa esteja bem ou ruim. Depende de como ele se espalha. Eu acho que esses vírus, na maioria das vezes, ele tem a intenção de te fuder, cara. Que vírus é esse que entra em você, se multiplica, vai embora e fica tudo bem. Aonde? E esses que a gente não conhece porque não causam doença, mas agora a gente descobriu uma porrada desses em pessoas. Todo mundo tem, todo mundo passa e nem sabe que tem. Tipo herpes. Todo mundo tem algum tipo de vírus da herpes. Mas peraí. Que passa e nem sabe que tem. Não. Se você tem herpes, você sabe que teve. Fica traumatizado foda, porra, né? Porra, você já teve herpes, maluco? Uma coisa é o sintoma da herpes, outra coisa é o vírus que tá dentro de você, né? Aquele vírus de herpes que causa aquele sintoma é um dos vírus que causa herpes. Existem mais outros tipos de vírus desse tipo. Tanto que o ortopox, o vírus da varíola e o vírus da catapora são parentes próximos do vírus da herpes. Então, mas você pode ter e nunca teve problema com isso. Você pode carregar um tipo de vírus da herpes que não te dê nada, ou você pode até carregar o tipo que causa erupção em outras pessoas, mas o seu sistema imunológico mantém em xeque. Então você nunca tem nada. Isso aí acontece muito quando sua imunidade baixa, né? Então você faz alguma operação e a sua imunidade cai um pouco, aí surgem essas doenças oportunistas, né? Ou quando você tem, sei lá, AIDS, né? Aparece sapinho, herpes, essas doenças que nunca apareceria normalmente e passa a aparecer por causa da sua queda de imunidade. Descobri no HIV que tinha gente de 30 anos ficando doente com um vírus que mata ou bactéria que mata só neném. O HIV normalmente o que mata dele não é a AIDS em si, é como ele ferra a tua imunidade, você acaba morrendo de alguma outra doença idiota que você não morreria normalmente se você tivesse uma imunidade decente. Você via meio aquele João Travolta do filme da bolha? Você lembra aquele filme ridículo dele da bolha que ele tinha? Você fica mais ou menos naquele esquema. Vô Boni, né? Que era o nome dele. Sei lá, cara. Putz, essa novela não, putz. Aliás, falando de herpes e desse tipo de vírus sexualmente transmitido, uma nota de utilidade pública aí. Hoje em dia tem mais gente morrendo de câncer de garganta causado por HPV transmitido sexualmente do que por causa de cigarro. O que é? Aí alguém pergunta, mas como pega? A resposta tava na ponta da língua. Nossa! Que pariu! A maior fonte de bactéria resistente e causadora de um monte de doença é carne de boi contaminada, principalmente nos Estados Unidos. Tipo aquele surto que teve de bactéria interhemorrágica na Europa esses dias. Botaram a culpa oficialmente nos pepinos alemães. É, mas é por causa provavelmente do adubo. O que acontece? De tempo em tempo, principalmente em país que tem muita carne cultivada de gado de confinamento, você tem um surto de bactéria resistente a antibiótico que causa um monte de problema. E a gente tem pouco disso aqui no Brasil porque o nosso gado é criado no pasto. Caralho, fudeu, não pode comer então aquele bife Kobe japonês. Porra, aquilo é só um inferno, que o bicho nem se mexe. Bicho criado em confinamento pra não ficar doente, os caras entuxam de antibiótico. E aí qualquer bactéria dele que vem na carne você pega, se não adianta você tomar antibiótico. Já tá imune ao antibiótico. Caralho, maluco. Que merda. Caralho, merda, nota hein? Mental, não comer bificou. É por isso que eu não como, cara. Nem gatinhos bonsai. Tu não come carne, Átila? Não, bife Kobe só. Ah, tá. Pô, mas é importante as pessoas saberem disso. Bife Kobe é maligno, maluco. Ninguém come bife Kobe, é caríssimo. Você vai, eu vou comer bife Kobe porque é diferente e tal, vou fazer um jantar especial. Aí tu, pá, se fode. Não, mas agora já estão produzindo em Minas Gerais. É mesmo? É. Caraca. Os bichos recebem até massagem no confinamento. O Kobe é o de menos. Ele fica o dia inteiro dentro de um quartinho ouvindo música clássica, sendo penteado e fazendo massagem. Sendo penteado. Coitado. É verdade, cara. Dando uma escovada ali no pelo. Outra doença daquelas campeãs de fuder a humanidade é a cólera. Cara, que não é aquela do Shiryu. E é uma doença... E é uma doença bem recente, cara. Fuder a humanidade é muito relativo, né? É, fuder o terceiro mundo. O problema maior da cólera é que você normalmente tem um surto de cólera quando as pessoas já estão na merda. O surto de cólera normalmente vem acompanhado de houve um terremoto, houve um acidente qualquer, houve um deslocamento grande de pessoas por causa de guerra civil, nego não tem água limpa pra beber, nego começa a beber água contaminada, essa porra de ficar todo mundo comendo sushi é uma merda, velho. Sushi dá cólera. Dá nada. Sim, para de comer sushi, porra. Dá nada. No Japão é o maior índice de câncer no intestino, sabia? Mas ninguém tem cólera no Japão, a gente tá falando de câncer. Eu sei que no Japão tem muito câncer de esôfago, porque os caras tomam chá pelando e isso destrói o esôfago mesmo. É que nem no Rio Grande do Sul também. Os biólogos aí devem conhecer um livro que fala da importância de como o organismo do ser humano mudou depois da descoberta do fogo e ele começou a assar os alimentos. Cozinhar, deixar ele mais macio, mais fácil de mastigar e tal, né? Exatamente. E matar um bilhão de bactérias, né? E a importância de você assar os alimentos. E aí uma das coisas que ele explica é a relação de comer peixe cru com câncer de intestino. Olha que legal, cara. No Japão, como você não cozinha a carne e você não esteriliza ela, você pode ter bactéria ali na preparação dela, né? Mas o wasabi tem antibiótico. É mesmo? O wasabi que o povo usa lá pra temperar também tem antibiótico. É por isso que você come sashimi com wasabi, então, olha. Peraí, agora vocês vão me fuder. Eu tô... Olha a frase solta do Jovem Japonês. Comida japonesa é saudável, é bom, que olha os japoneses centenários, porque eles só comem peixe, o caralho. Agora, porra, não é saudável comer? Ó, eu vou falar a única coisa que eu sei que tem relacionada com peixe cru, comida crua no Japão, que é séria, que é parasitose. Tênia, principalmente, né? Quando eles pescam ouriço, polvo, sei lá o que mais que os caras comem cru que eles pescam do mar, que você tem de parasitose até no cérebro, no olho, na pele, tudo que os caras... Não, peraí. Antes que você instaure um pânico geral... É bom deixar claro que se a pessoa for num bom restaurante de comida japonesa... Peixe cru do mesmo jeito. Não, olha só. Se você for num restaurante bom, não tem risco nenhum. Mas tem a ver também com o tipo de normalmente manda congelar o peixe. Não, cara, os bons restaurantes, eles compram de criador, o peixe vem congelado. Então, salmão, por exemplo, é bem raro ter algum problema desse. É mais comum com bicho pescado no meio do nada e esses bichos estranhos que a gente nem tem aqui no Brasil. Porque em São Paulo, salmão é muito raro. Em São Paulo, no começo do ano 2000, assim, teve um pequeno surto de tênia de peixe, né? Peraí. Como assim teve um pequeno surto de tênia? Não, é tipo, sei lá, caso, assim, de tênia de peixe. Pessoas comeram e desenvolveram isso aí. Mas não é tão agressivo que nem de porco, de boi, assim. Tênia é só tomar um remédio lá, cara. O que você pode pegar com o salmão americano é uma tênia de urso, mas aí você percebe, porque ela é um pouco maior que o nosso intestino. Porra, a tênia de urso? Caralho, maluco. O urso come o salmão com cisto seco, desenvolve a tênia e aí quando ele caga na água, vai pra lá. E aí volta pro salmão. Quer dizer que o urso caga na água? Que filha da puta, cara. Você achou que a água do Alasca era limpinha? Não tinha nada? Porra, aí não precisa limpar a bunda, né? Eu li aqui, não é câncer de intestino, é câncer de estômago. E aí fala que os japoneses, quando migram para os Estados Unidos e passam a comer mais fast food, tem menos câncer de estômago, câncer gástrico, do que os que ficam no Japão comendo peixe cru. Peraí. Os caras vivem até 200 anos. Estão lá os caras com bigode gigante, tudo velhinho, cara. Cara, olha só, mas acontece que eles começaram a... Eles viram que existe um índice muito alto, muito maior do que nos outros países do mundo, de câncer gástrico, e eles fizeram uma campanha que agora eles conseguem 50, 60% dos casos diagnosticar na fase inicial. E aí eles conseguem um índice de cura de mais de 90%. Isso quer dizer que não é que os hábitos deles não são bons, é que é país de primeiro mundo, e aí eles tratam da doença antes que dê merda. Cara, não faz... Puta que pariu, eu nunca comi saudável que eu gosto. Puta que pariu. Pode comer, cara. Tu não come que nem japonês, pode comer. Eu como todo domingo, eu nunca morri. É lógico que... Não morreu ainda, não tem importância. Aquele bolinho de queijo que tu come todo dia no almoço é muito pior do que comida japonesa. Todo dia, você tá maluco. Vamos voltar pra cólera. O que é a cólera? A cólera é uma bactéria. Ah, não é vírus, é bactéria. É uma bactéria. Embora, já vou contar, mas tem um papel de um vírus aí no meio. É uma bactéria que normalmente vivia no mar, ela infecta a alga normalmente, não tem nada a ver com a gente, mas quando você ingere ela e ela vai parar no intestino, ela faz uma toxina que arregaça a parede do intestino. Arregaça! Arregaça, mesmo. Isso é um termo forte, usado por um biólogo. Arregaça. No estudo que você publicou na revista científica, você usou o termo arregaça? Arregaça com espaço, né? Um lá, né? Na sua tese, você tem que usar arregaça, por favor. Vou mandar uma página pra vocês com o termo arregaço, então. Aí ela destrói a parede do intestino, o intestino enche de água, a pessoa tem uma diarreia e manda a bactéria embora. E, então ela se dá muito bem quando a pessoa tem diarreia, porque é isso que espalha ela, ela espalha pelo esgoto. Quem deu essa toxina pra ela, quem fez ela sair da alga e conseguir crescer no intestino humano e causar esse estrago, foi um vírus. Um vírus que entrou nela e levou o DNA que tem essa toxina. E aí ela se espalhou com as navegações, porque aí o pessoal ia de porto em porto, pegava aquela água de lastro pra trocar pela mercadoria, e quando descarregava essa água em outro lugar, a bactéria ia pra lá. Então a cólera é uma doença bem recente, acho que de 1700 pra cá que ela se espalhou, por causa dessas viagens de porto em porto, do povo levando ela por aí. Alguns anos atrás teve um surto de cólera, né? Teve, então, essa época a galera ficou maluca, brother, porque era alface na cândida. Não, e restaurante japonês falindo um atrás do outro, né, cara? Nego fritando rúcula, brother. O que acontece com a cólera, cara? Se você tem uma rede de esgoto boa, quem pega ela, manda pela descarga abaixo, e não passa pra mais ninguém. Só vai passar se o cara estiver bem e transmitir pela mão, porque tava com a mão suja ou coisa assim. Ah, então, meu amigo, não adianta ter esgoto, cara, porque nego não lava a mão. É, não, então, olha só. Não lava, eu não lava. Eu não encosto em maçaneta de banheiro público. Tu faz o quê? Abre com a boca? Eu pego o papel, abro a maçaneta com papel na mão. Bota essa parte da edição, cara. Vou te zoar muito, velho. Eu não pego, cara, ué. Não pego, porque o nego não lava a mão, ele tá falando sério. Quero saber de você o seguinte: o cara, ele sai do banheiro, ele abre a maçaneta, ele abre a porta do banheiro, e aí dali ele mete a mão no bolso e não toca em mais nada? O cara vai pegar talher no bolo, aquele bolo de talher? Cara, ó, mas olha só, Jovem Nerd, só voltando ali o papelzinho que você pega pra abrir a maçaneta, grava de novo falando assim: eu meto o pé na porta, mas não boto a mão na maçaneta. Vai pensar, puta, já pensou? Ele cheio de talquinho, pegando papelzinho, velho. Meu irmão, eu quero saber o seguinte: você lava tua mão, tu mete a mão na maçaneta da porta do banheiro, é isso? Não, eu meto o pé na porta, pronto. Como eu tô aqui, meu porra? Aqui em Curitiba, isso foi um médico que falou, não sei o que tô dizendo, hein? Foi um médico do pronto-socorro. No ano que teve aquele frenesi da H1N1... Que tu não saía de casa? Que é esse ano mesmo. Fiz estoque de miojo. Durante o mês de gripe suína, que o povo tava lavando a mão e tudo, caso de infecção hospitalar em UTI foi pro chão, cara. Foi o que o médico aqui de Curitiba falou. Ele falou: olha, aquele ano que teve aquele frenesi todo da gripe suína, que o pessoal lavava a mão toda hora e passava álcool, cacete, rotavírus caiu pra zero. É? Caso de diarreia, Nenhum. Aí fala: agora tá isso aí, ó. Hospital, nego se cagando na máquina, uma vergonha. A parada é botar medo na galera. Tem que botar. O ser humano, ele só funciona na base do medo. Só funciona no medo. Como o JP falou, a maior força da humanidade é a força do cagado. Cara. Porque, olha só, eu vejo o nego sair das cabines e rumar direto pra porta. Dá vontade de mandar tomar no cu, cara. É, saindo da cabine e depois de... número 2, não número 1. Cara, não importa, o cara entrou na cabine e não lavou a mão, é um filho da puta, né, cara? O pai de um camarada meu fala que ele lava a mão antes de ir no banheiro. Antes? É, ele fala: porra, meu p*** é limpo, caralho. Eu tenho que lavar a mão porque a minha mão tá suja pra pegar no meu p***. A diarreia de cólera é tu caga água de salsicha, né, cara? Eles falam que é água de arroz, que tem uma pelinha branca, cara. Só que aquilo é a pele do intestino. A cólera, então, é bactéria. Então não existe vacina contra bactérias. Tem. Algumas bactérias têm vacina. Ah, é? Existe vacina contra bactéria? Tem. Tuberculose é bactéria, tem vacina. Cachumba é bactéria e tem vacina. Minha avó sempre falava pra eu não dormir com a cueca molhada que dava cachumba, é verdade? É, isso aí dá o polenguinho, lembra? Ah, que nojo! Até alguns parasitas, né, tem vacina. Tem alguns parasitas também que tem vacina. Mas bactéria tem um antibiótico, que pra quase vírus nenhum existe remédio. Pra bactéria é muito mais fácil. A pesquisa pra AIDS, tipo, o nego criar um interferon, que é um primeiro remédio antiviral que nós tivemos. Eu, na minha condição de leigo, quanto a tudo ignorante, isso, um ignorante. Totalmente, totalmente. Eu sei o seguinte. Peraí. Se você é um ignorante, você não sabe, você acha. O remédio alopático normal que você toma é... Beleza, ele faz alguma coisa dentro do seu corpo. Não vai falar da aguinha diluída, não. Não, olha só, não. Não vou falar de... De bolinha de açúcar. Não vou. Aguinha diluída, não. Eu quero falar de antibiótico. Na minha cabeça, o antibiótico é um remédio aggressive que você tem que tomar na hora marcada, senão tu vai se fuder. Peraí. Não tem uma margem de erro? 2 minutos. Eu quero saber qual é a diferença do antibiótico pro remédio normal, por que ele é assim tão aggressive, se você tomar errado, você se fode porque seu corpo fica imune àquela merda. É por causa da bactéria. Pensa assim, pra você tomar um remédio contra uma doença sua, tipo, remédio pra pressão alta, remédio pra problema renal, tem que ser um remédio que age no nosso corpo. E aí tem efeito colateral ou não, tal, tranquilo. Quando você tá com um parasita, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, você tem que tomar alguma coisa que faz mal pra ele, mas não faz mal pra você. Pra bactéria, é muito mais simples, porque a bactéria é muito diferente da gente. Uhum. Então você toma um antibiótico, ele arregaça a bactéria... Olha o termo técnico aí de novo. Você toma um antibiótico e ele prejudica a formação da parede bacteriana. Certo. E a gente não tem parede celular, a gente não tem problema com isso. O antifúngico já é mais complicado, porque o fungo já é bem mais parecido com a gente. Então tem muito antifúngico que você só pode passar na pele, por exemplo, que se você tomar ele é tóxico. Não. Mas você não respondeu a pergunta do Jovem Nerd. O médico fala, tome esta merda de 8 em 8 horas. Isso. Não pode atrasar. Não pode atrasar. O tipo da parada, mais ou menos, é pelo seguinte. As bactérias, elas se multiplicam numa taxa que é conhecida. O prazo que ele te dá é da forma de tentar... minimizar a quantidade de bactéria resistente. Você tem, sei lá, 1 milhão de bactérias. Você tomou um antibiótico, desses 1 milhão vão morrer 900 mil e vão sobrar 100 mil. Essas 100 mil... São as super bactérias. Não, essas 100 mil são resistentes a esse antibiótico. Isso. Se você atrasar a sua tomada de antibiótico do próximo, essas 100 mil vão começar a se multiplicar. Elas não são imunes, elas são resistentes a uma dose. A primeira dose. Isso. Imagina assim, você tem todas as bactérias no seu intestino e você tomou um antibiótico. Dessas bactérias, tem algumas que são mais resistentes, outras menos. O ideal é você tomar antibiótico pelo tempo suficiente pro corpo matar todas elas. Porque tem muito antibiótico que nem mata a bactéria. Só impede que ela cresça. Ah, tá. Então você vai tomar por um bom tempo pra garantir que, assim, sei lá, a mais resistente do seu intestino aguenta uma dose de 2 dias. Então você toma 4, que é pra garantir que nem essa sobrevive. Se você toma no intervalo errado, ou se você toma por menos tempo, aquela que sobrou já é a mais resistente de todas as outras. É a super. E aí dela, você vai ter mais um monte que vai ser mais resistente do que ela é, nossa, ou menos. E aí você vai selecionando sempre, né, se toma irregularmente o antibiótico, uma bactéria que era mais resistente do que a anterior. E aí ela começa a se multiplicar e aí o antibiótico já não faz mais porra nenhuma com ela. E aí esse antibiótico já não é mais capaz de segurar pra ela. Olha o perigo. É, rapaz, a super bactéria. Nego, não fala dessa porra? A super bactéria. Tem outro problema também, que se você toma muito antibiótico, quem metaboliza um pouco isso é o fígado, né? E isso também destrói o seu fígado e vai acabar falando... Fígado, rim. Arregaça. A penicilina, por exemplo, que os caras isolaram em 1940, na época fazia efeito pra qualquer bactéria. Hoje em dia, quase nenhuma bactéria que a gente tem, você cura com penicilina. Já sério? São todas resistentes. Caraca, mano. Porque nego tomava penicilina pra qualquer besteira, então você começa a selecionar as bactérias. É, o cara tá resfriado, ele tá com o vírus. Não adianta você tomar antibiótico, porque ele usa a célula. E nego tomava qualquer porra, ia na farmácia, me veio 2 pó de amoxicilina e manda ver. Aí, é. Não era assim? Tanto que agora é uma criqui pra comprar remédio na farmácia. Mas finalmente, né, depois de 500 mil anos, já alguém resolveu fazer a coisa direito. Eu cansei de tomar amoxicilina de bobeira. Você tá maluco? Eu não tô falando que é certo, não. Outro problema de estar tomando antibiótico direto, aconteceu com uma pessoa que eu conheço, por causa de uma operação, ele tomou muito antibiótico e caiu muito a taxa de bactérias. E as bactérias que controlam a quantidade de fungos dentro da corrente sanguínea e tal, né? E aí, por causa disso, proliferou fungo, pegou em vários órgãos, o olho, assim, e teve que tomar muito fungicida pra voltar ao normal. Cacete. Que é muito mais tóxico, né? Hoje em dia a gente já sabe que leva até 4 anos pra você recuperar as bactérias do intestino depois que você toma antibiótico. E as bactérias, assim, benéficas. Isso, tomando Yakult todo dia. É. Inventaram os lactobacilos loucos. Yakult com Johnny Walker. O que foi a gripe espanhola. A maior matança do século passado, no intervalo de um ano, assim. A varíola matou umas 200 vezes mais gente no século passado, mas a gripe espanhola matou uma galera enorme em um ano. Porque espanhol, quando ele vem pra fuder, né? O negócio dessas epidemias gigantes, assim, é uma questão de número por tempo. Morria gente à torta e direita, como morre gente à torta e direita agora. O problema é que quando morre um monte de gente ao mesmo tempo, você vai falar, caralho. Então, olha só. Por que tá morrendo tanta gente? Aqui, ó, é super interessante. 20 milhões de mortos entre 1918 e 1919. Matou mais gente do que as duas guerras. É. Em um ano, não morreu o presidente do Brasil na época? Não sei se foi o presidente ou o vice-presidente na época. Morreu sim. Caralho, maluco, presidente, cara. Olha, Rodrigues Alves que morreu. Morreu o prefeito da cidade de São Paulo, morreu bastante gente importante aqui no Brasil. E você juntou tudo que tinha de errado na época, que assim, pra uma doença. Todo mundo junto em campo de treinamento, sem recurso, a galera passando fome, era o ambiente perfeito pra doença espalhar, né? Então, a guerra acabou em 1918, e foi justamente quando começou a epidemia, né? A Mas o que é a gripe espanhola? A gripe aviária punk. A gripe espanhola, ela é a origem do H1N1 que a gente tem até hoje nas pessoas. É mesmo? A gente já tinha outras gripes antes dessa, provavelmente causadas por outros tipos de influenza, que é um vírus, que é o vírus da gripe, mas entre 1917 e 1918, um desses influenzas pulou do pato, ou de alguma outra ave, que é o hospedeiro natural deles, e neles ela é intestinal, e passou para as pessoas como doença respiratória. Se imagina que tinha um intermediário, que foi um porco, provavelmente, porque o porco ele tem uma temperatura entre a humana e a das aves, e ele convive mais com o pássaro e com a gente. E na Espanha, vamos combinar que só tem porco, né, cara? Não tô falando no sentido pejorativo, é porque lá a comida principal é porco, pô. Ramon, chorizo. É que tava todo mundo na guerra e não podia falar que tava com uma gripe matando soldado pro inimigo achar que a coisa tava ruim. Então ninguém que tava na guerra assumiu que tava tendo esse problema com a gripe. Só a Espanha que foi e falou, não, a gente tá com problema de gripe sim. E aí a gripe dos 3 dias, que era conhecida até então, virou gripe espanhola, porque a Espanha assumiu que estava com esse problema. Não se originou na Espanha, né? Não, ela começou na Ásia, provavelmente lá na China. Sempre. Não. É sempre, cara. Na verdade, é esse primeiro passo de identificar a epidemia e o segundo passo de admitir a epidemia são passos complexos. A menos que seja uma parada assim que não dê pra negar, mesmo assim, o negro tá tentando negar. Mas olha só, peraí. Era uma gripe, certo? Ele mutava que nem o vírus da gripe, foda, que nem... É. É o vírus da gripe, que a gente tem até hoje. Mas por que ele matou tanto? Ah, boa pergunta. A principal teoria é a resposta imune que ele causa. Porque ele matou mais gente nova do que gente velha e criança. A maioria das gripes mata criança, que não tem resposta imune, e idoso, que também já tá com o sistema imune comprometido. Esse vírus da gripe matou muita gente de 20, 30 anos, com inflamação no pulmão. Então parece que foi a resposta exagerada do corpo pra esse vírus que matou a maioria das pessoas. Por que ele durou um ano só, essa mega epidemia? Porque ele matou muito rápido as pessoas? Ele matou, na verdade, todo mundo que era mais suscetível a ele. Porque todo mundo morreu e aí não tinha mais... Mas ele continuou circulando, só que muito mais inofensivo, assim. As pessoas que sobraram não eram suscetíveis a morrer dele. As pessoas pegavam, ficavam gripadas pra caralho, mas não morreram mais. É. Ele fez a limpa, ele chegou arregaçando. Cara, e se você pensar, quem é mais suscetível a virose e tudo, como foram os índios, são os esquimós. E teve tribo esquimó lá no Alasca, em 1918, que foi extinta. Ele varreu todo mundo de lá. Teve muita tribo esquimó, tanto que essa pesquisa que eles fizeram, a última, que sequenciaram o DNA do H1N1, eles foram numa vila esquimó onde não sobrou ninguém. Eles conseguiram desenterrar o vírus de 1918, acharam uma vila esquimó que estava congelada em tempo permanente, desde 1918, o cemitério deles estava embaixo de gelo. Desenterraram uma mulher obesa que tava com o vírus dentro dela e conservou. Caraca, mas por que uma mulher obesa? Porque ela tinha uma capa de gordura grande, protegeu. Ah, olha aí. Isolou bem. E... Vamos ter mais respeito de chamar de inuits, tá? Foi um inuit. Aí eles conseguiram isolar o DNA de lá de dentro e reconstruíram o vírus de 1918. Hoje em dia, em alguns laboratórios americanos, você tem esse vírus de 1918 recriado. E ele realmente mata mais rato do que o vírus normal. A ideia é testar e ver o que ele tem de especial pra ver se outros que têm a mesma característica também matam mais. Não, cara, não. A ideia não é essa. A ideia é realmente usar contra outras nações. Outro vírus que dá uma resposta imune exagerada dessa e mata pra caramba é o da gripe aviária. Só que ele não é tão bem transmitido. Meu Deus, a gripe aviária, alguns anos atrás, negociou um vacilo, um apocalipse, o mundo vai acabar. O cagaço do vírus da gripe aviária é ele virar uma nova gripe espanhola. A gripe espanhola matou 1% das pessoas infectadas, ou menos do que isso. Mas como quase todo mundo pegou, esse 1% é gente pra caramba. Esse monte de gente doente em hospital acaba com tudo. É. Numa época que não tinha antibiótico e tal. Nós temos 7 bilhões de pessoas. Se o vírus pegasse 1%... Mas hoje em dia a gente tem antibiótico, a gente tem outros remédios que podem ajudar. A gripe aviária... Até hoje teve 440 casos, até hoje. Por que que é esse pânico todo? O índice de mortalidade. Existe aquela reportagem que diz que isso é proposital pra gerar medo nas pessoas. Olha, desses 440 também. Casos, morreram 260, mais da metade. Mais da metade. Então é isso que alarmou as pessoas? É a mesma coisa do ebola. Então o ebola foi anteriormente também, todo mundo gerou o filme do Dustin Hoffman, caralho. Mas o ebola... que era maneiro aquele filme do Dustin Hoffman. Era assim. Na época eu achei maneiro. E do que me tem do ebola, é o ebola matar um pouco menos rápido e ele ser transmitido pelo ar. Não, mas não é, então, o ebola é mó fraude de todos os tempos. Pera aí. Tu vai mandar um Zeitgeist agora, é isso? Não, não é, porque assim, em 96 eu lembro, eu ia pra Telesp aqui em Santos, porque tinha videotexto. Aí só se falava de ebola no videotexto. Videotexto? Hã? Que porra é essa? Videotexto? Você ia pra Telesp porque tinha videotexto? Que é isso, cara? É antes do BBS. Você usava BTX, Jovem Nerd? Não, eu acessava BBS. Videotexto, não sei o que é, não, cara. Vai dar mais pra história que é BBS. Que nerd é você, rapaz? Não, pois videotexto... É, eu tristeza agora, eu vou... Reprovação do rei. Então, eu soltei uma notícia fake de que tinha um navio ancorado aqui na Barra Grande de Santos, mas que não tinha aportado ainda, porque tinha 7 marinheiros vindos do Zaire que estavam infectados. Eu li uma notícia dessas, hein? É, mas era mentira e a galera tava em choque. Que nem quando você falou que o Eric Marmo morreu. Uhum. Então, era eu falando de bola. Aí, porra, depois eu fui ver, a parada não é tão contagiosa, ela é muito letal. Ele é 90 e poucos por cento letal. A gripe aviária tem o mesmo esquema, ela mata muito, mas transmite muito dificilmente. Exatamente. O ebola, você tem que ter contato com sangue ou fluido da pessoa contaminada. Isso, é. Tucano, tu não tinha uma banda que chamava Ebola Zaire? Eu tinha uma banda e depois o nome da banda mudou, mas eu fiz uma música chamada Ebola Zaire. Era, sério? Porra, era um hit do momento. Você gravou isso? Tem no YouTube. Tem? É. Mas olha só, o ebola ele matava muito rápido também, né? Matava rápido e de uma forma, assim, muito... Assim, eu acho que o problema do ebola não era nem o fato dele matar rápido. O problema é você começar a chorar e cagar sangue. Isso deve ser uma agonia inacreditável, cara. É, sair pelos poros. Se você tá e de repente você começa a chorar, sair sangue por tudo que é lado... Suar sangue não deve ser legal. Você vai morrer numa situação de merda foda. Vocês querem uma retrospectiva do ebola? Por que que ele mata e qual tipo que tem? O que mata tanto? Uhum. Manda ver. O pior que pode acontecer é eu cortar. O que eu posso fazer é arregaçar na edição. O ebola, ele é um filovírus, cara. Ele é um vírus compridinho que mata pra caramba. Ele tem um primo dele que chama Marburg, que também é do mesmo tipo. O primeiro caso dele foi na cidade alemã de Marburg, no pessoal que usava macaco em laboratório. Puta, é um macaco aí. Mas o ebola vem de macaco. O fim do mundo vai vir de um macaco chinês. É, o Marburg é uns macacos que o pessoal tinha importado de Uganda que transmitiram a doença lá. Febre hemorrágica. A galera pegava, transpirava sangue por todo lado e morria. Isso é uma morte escrota, puta, cara. Que pariu, nem me fala. O Jovem Neto tá até fazendo mal. Aí o ebola, ele é um Marburg do mal. Teve dois surtos bem sérios de ebola em 76. Um no Zaire e um no Sudão, que é país vizinho, mas que não foi... Não, isso é mentira. O Sudão nunca existiu isso. Tu faz a música agora, ebola Sudão. Não, ebola Zaire. O ebola Zaire, que hoje em dia é República Democrática do Congo, foi um cara que voltou de uma viagem pelas cavernas, meio doente, passou no hospital, você tá com malária, toma quinino e volta pra casa. Caralho, tomar água tônica é foda, né? É. Toma, os caras deram água Schweppes pro cara? Mas é o tratamento padrão pra malária. Toma Schweppes? Puta que pariu. Não, eles faziam cápsulas tipo hóstia para as pessoas ficarem tomando, comendo. É. Aí o cara voltou uma semana depois com aquele esquema do filme mesmo, sabe? Vomitando sangue, com febre, soltando sangue pelo olho, pelo ouvido. Caraca, zumbinismo, né? De todo lado. Morreu no hospital. Só que aí o que acontece? E isso, na verdade, que as pessoas não sabiam na época. Esse hospital era um hospital missionário. Você tem uma noção de como a coisa era precária? Os caras tinham que amolar a agulha na pedra pra poder usar de novo. Porra, os caras davam água túrica como remédio? Você tá falando que era justo? Cara. O hospital é um verdadeiro depósito, né? Quase todo mundo que morreu ou tava internado no hospital e o surto parou quando todo mundo fugiu de lá, ou era parente e preparou o morto pra ser enterrado, porque eles tinham que tirar o intestino, tudo e preparar o morto. Tinha que fazer o quê? Os parentes preparavam o morto? Pô, lavar o morto, essas paradas assim. Não, mas não é lavar, cara. É abrir a barriga e tirar todas as fibras. Não. Como assim? Como assim? Você é parente, vem arrancar o intestino dele. É, seu irmão morreu, você tem que preparar ele pra ser enterrado. Não, você tem que escrever dele. Não tem, cara. Mas aí todo mundo que pegou tava em contato com o sangue mesmo. Não é que o vírus tava espalhando fácil. É que ou o cara tava com a seringa que passou por 30 pessoas contaminadas, ou ele pegou no intestino do morto. Desse ebola transmitido desse jeito, 90% das pessoas que pegaram morreram. É um dos piores tipos que tem. No Sudão, que tava ali do lado, espalhou um pouco mais devagar, mas morreu só 60%. É um outro tipo de ebola mais leve. E tem a história de como os Estados Unidos quase teve um surto de ebola em Washington, cara. Tem um tipo de ebola que chama ebola Heston. É isso daí. Ebola Heston? Que Charlton Heston pegou. Charlton Heston. Ebola é porque tinha um rio lá perto de onde teve os casos que chamava ebola. Isso. Aí, pra diferenciar o do Zaire, um chama ebola Zaire, o outro chama ebola Sudão. E esse de resto é um terceiro, que aconteceu num laboratório lá. Os caras encomendaram macaco. Eu tô falando. Macaco é um bicho muito escroto, cara. Que aí? É? Os caras receberam, acho que 100 macacos das Filipinas e guardaram numa sala que não tinha ar-condicionado. Faz 2 anos tiveram que matar 6 mil porcos nas Filipinas. São os porcos com esse ebola Heston no mesmo lugar de onde vieram esses macacos. Aí. Não, o ebola Zaire, que é o grave mesmo, tá varrendo chimpanzé e orangotango na África inteira. E ninguém sabe se ele já tava lá, se ele tá substituindo o outro, que era mais leve, ou por que ele tá espalhando. Mas desde 2003 ele tá varrendo os primatas. Mas ele não tá varrendo, né, cara? Tá arregaçando, né? Os caras receberam 100 macacos das Filipinas e não tinha ar-condicionado. E os bichos começaram a morrer. Aí o tratador falou, deve estar morrendo por causa do calor, né? Porra, mas que laboratório de araque também, hein, cara? Nego tá nem aí pro papo dos bichos. Quem é o tratador? Era o Matthew Broderick? Olha o serviço do cara. O cara resolveu fazer a biópsia ele mesmo. Vamos ver, porque tem um tipo de febre de macaco que não passa pra gente. Na hora que ele abriu os bichos, era um grande coágulo dentro deles. Nossa. Os bichos tinham dissolvido em sangue. Aí ele ligou para um centro militar que tinha lá perto e falou, olha, tô com os macacos morrendo aqui, parece que é uma doença que tá indo pelo ar. Tá tudo virando gelatina. Posso mandar uma amostra para vocês? Ah, manda. O cara mandou um pedaço do macaco dentro de papel alumínio. Morre aí. O cara falou que ele recebeu o pacote na mesa dele e ainda tava pingando. O pesquisador que fez isso tudo, ele conta essa história num livro que chama Zona Quente, que é famoso pra caramba. E ele fala, eu recebi aquela amostra pingando e falei, bom, ainda bem que não é Marburg. O cara fez ainda piadinha de cientista. Ainda bem que não é Marburg. Todo mundo riu no lugar, né? Menos o faxineiro. E mandou pro laboratório pra análise. Falou, cultive ele aí, que eu quero ver o que tem aqui dentro. O técnico chamou ele, porque onde ele punha aquele tecido... Pra você crescer um vírus, como ele precisa de célula, você tem que primeiro crescer a célula na garrafa, no meio de cultura, com nutriente, e depois colocar o vírus em cima. E o técnico falou que onde ele punha aquela amostra, as células morriam na hora. Puta merda. Aí ele falou, deve ser bactéria, deve estar contaminada com cultura. Dá uma cheirada aí e vê se tá fedido. Puta! E abriram e cheiraram a garrafa. Nossa. Aí que o faxineiro falou assim, es el diablo! Es el diablo! E cheiraram a garrafa, não é contaminação. Então prepara aí, vamos olhar no microscópio e beleza. Fizeram a preparação, mas era feriado, saíram pro dia de ação de graças. Caralho! Quando eles voltaram depois do feriado e foram ver a amostra no microscópio, cara, eles viram aquele filovírus, aquele vírus comprido. E o cara falou, puta, é Marburg. Ferrou. Vamos testar agora, vamos fazer o teste pra ver que vírus é esse. Aí pegaram os anticorpos de um monte de doença e foram testando. Testaram pra Marburg e reagiu muito pouco. O cara, putz, ainda bem, não era Marburg. Vamos testar ebola só por desencargo de consciência, né? Uhum. Testaram ebola Sudão, reagiu mais ou menos. Testaram com ebola Zaire, positivo total. Caralho! Você assim, imagina, você cheirou a garrafa. O cara que trabalha no laboratório abre uma garrafa pra cheirar também, eu vou te falar. Puta que pariu, meu irmão. É que nem o cara no exército que aponta a arma na cara pra ver se o cano tá limpo, porra. Agora você imagina, ele era a pessoa que mais tinha noção do problema que podia ser aquilo, fez o teste e viu que era um ebola, que ele tinha acabado de cheirar na garrafa. Morreu esse cara? Não, fecharam todo o centro de primatas, baixa roupa de biossegurança em todo canto, mas pra sorte deles era um ebola, só que é um ebola diferente que não mata gente, só mata macaco. Puta que merda, pariu, cara. E Reston fica a 15 quilômetros de Washington, você imagina se fosse um ebola que matava mesmo. Mas o cara deve ter cagado sangue só no psicológico. Bom, a gente tem que falar da peste negra também. A gente tem que voltar mais no tempo aí. Voltar lá pra Idade Média. Peste bubônica, certo? A princípio, sim. Ah, não, peraí. Porque não pode mais chamar de peste negra. Não, não, é porque... até hoje não tem certeza absoluta que a peste bubônica é realmente a peste negra. Até a semana passada. Opa! Acabaram de tirar o dente de um cara que foi enterrado em 1365, sequenciaram o DNA que tava lá dentro e viram que é peste bubônica mesmo. E é quase igual a bactéria que circula hoje em dia. Então, mas é peste negra, certo? Certo. É, o apelido. É o nome mais maneiro. Não, esse não tem controvérsia histórica. É, não pode mais chamar de peste negra porque... Peste afrodescendente, não, né? O que era a peste negra? Que era a peste negra? Bactéria chamada Yersinia pestis, que vive em roedor. Ela entra na pulga e ela entope o estômago da pulga. Na verdade, ela vive na pulga, né? Do rato. Isso. É. Quando a pulga suga o sangue e ela entope o estômago da pulga, ela acaba vomitando um pouquinho do sangue junto com a bactéria e passa isso pra quem ela pica. Então ela faz a pulga passar fome, a pulga pica um monte de bicho, nunca consegue se alimentar e transmite pra todos eles. Caraca, peste negra é um refluxo da pulga? É. Na verdade, ela vive no refluxo. Caralho. Meu, e ela matou metade da Europa, né? É, dois terços. Foi. Dois terços. Mas também eles já estavam numa crise forte, né? Porque o ano de 1200, 1250 foi o pico de produção agrícola deles. E em 1300 começou a diminuir a temperatura global. Ninguém sabe direito por quê. Provavelmente por causa de vulcão, né? Isso. Teve uma grande teve uma fome, né? É, teve uma fome violenta. Então juntou tudo, né? Fome, população enorme que tinha crescido nesses anos de fartura. Juntou também você cagar na porta de casa e comer com o rato em cima da mesa. isso é uma coisa de limpeza, mostrava que você era uma pessoa limpa. É, porque normalmente a pessoa cagava dentro de casa, né? Exatamente. Ele fala também que a queda de Constantinopla, que foi em 541, que tinha 1 milhão de habitantes e 10 mil pessoas por dia morreram. Daí 40% da população morreu. Isso. Não, os caras jogavam pessoa que tinha morrido por causa da peste com catapulta pra dentro de fortaleza sitiada pra ajudar a limpar lá dentro. Acho digno. Ó, uma tentativa pro Azaghal acertar, provavelmente de onde essa bactéria veio. A ver, da China... Mongólia, cara. Mongólia? Vive em marmota lá e provavelmente começou com um caçador de pele pra fazer casaco. Então, mas já se sabe mesmo, porque a última coisa que eu li, ninguém sabia direito se tinha vindo do Egito ou não. Tinha chegado pelo Mediterrâneo de barco, nos ratos. Não, porque parece que o que eles falam agora é que veio na estrada da seda. Na Rota da Seda. Na Rota da Seda e chegou primeiro na Itália, chegou em Gênova primeiro, que foi onde a Rota da Seda terminava, né? Ué, mas o primeiro mega outbreak não foi em Constantinopla? Qual deles? Não. Porque não vamos usar outbreak em vão, né? Não tem outbreak de peste negra. Não, olha só. Teve várias epidemias durante a Idade Média, mas teve uma que foi a mais agressiva, que matou 2/3 da Europa, não certo? 50 milhões de mortos. E começou na Mongólia. E por que chamava peste negra? Na verdade, a tradução em inglês eles chamam de morte negra. É pra gente ver o peste, sei lá por causa de quê, né? Eu gosto de peste negra. Mas é porque ela faz umas bolhas escuras de sangue com pus nojentão, que ficam negras. Imagina, e o mais legal é que é embaixo do braço isso e no pescoço. E obviamente nessa época ninguém sabia o que era uma bactéria, né? Toda doença, toda a peste nessa era... Nessa época a cura pra essa doença era você sangrar o cara cheio de sangue contaminado. Sangrinha, etc. Naquele filme Conquista Sangrenta, do Rutger Hauer, né? Aquela cena que eles usam do cara que é muçulmano, dele cortar as pústulas, tem textos árabes falando que os árabes já faziam isso pra curar a peste. Isso, fizeram uma sangria no cara e o cara se curou. Mas então, não foi sangria, não. O cara cortou as pústulas, o cara cortou as bolhas. Ah, depois foi sangria e espanhou. Mas olha o que aconteceu na Europa. Existiu, obviamente as pessoas achavam que era um castigo de Deus e etc, né? Também. Não deixava de ser. É, queimaram bruxa e judeu, como em toda começou uma grande perseguição aos judeus nessa época também, por causa da peste negra, porque achavam que era heresia deles, e Deus estava punindo todo mundo. Mas olha só, existiu um movimento independente da igreja, de cristãos, que para tentar se livrar da peste, saíram em peregrinações... se açoitando, carregando cruz, né? Eles criaram uma seita dentro da igreja com ordens diferentes da igreja do Papa. Até porque o Papa, como um cara muito legal, transferiu a sede do Vaticano para a França e falou, foda-se, eu vou ficar aqui e morram vocês. Não, e aí essa galera ia de cidade em cidade, angariando cada vez mais seguidores, e eles iam se sacrificando, se açoitando, para tentar se livrar dos pecados e se livrar da peste. Teoricamente, era um movimento cristão, das pessoas né, acreditavam em todos os ensinamentos. Mas a igreja viu isso como um movimento de contra-reforma e mandou matar todo mundo, cara. Claro, a igreja tinha que preservar o poder dela mesmo. Exato. Eles viram que isso era uma revolta, né, cara? É. O que era matar, sei lá, 100 mil, sendo já tem 10 milhões morrendo, né? Não, exato, né, cara? A igreja percebia o risco de você ter um outro pensamento de um outro... Vai que algum desses caras... não morresse. É, exato, nasce um Messias novo aí, cara. Você teria um culto novo que não é o culto deles. Exato. É, e teve movimento contrário também. Teve gente que via o padre morrendo, falava, bom, Deus tá matando todo mundo, não tem mais Deus, bora festejar até morrer. Ninguém é de ninguém! Já diria o senhor K. Diz que houve uma queda no poder da igreja nessa época, não só pela quantidade de mortes das pessoas, mas exatamente por esse lado, que eles viram que os padres foram incapazes de eliminar a peste. O padre rezava, o padre fazia o diabo, mas as pessoas estavam morrendo... Nessa época os padres faziam muito diabo, cara. Pode ser. então, foi lá que surgiram. Eu olhava e falava, bom, beleza, a igreja disse que ia me proteger, que ia me salvar, mas eles não conseguem. Então, eles não têm esse poder. Se a igreja falava pro cara que ia proteger e o cara morria ou tinha peste negra, a igreja ia falar com certeza que ele não tinha fé suficiente, por isso ele estava sendo castigado, né? Sim, mas algumas pessoas começaram a duvidar dessa desculpa, porque... Mas aí a igreja matava essas pessoas, né, cara? Ah, mas a quantidade de pessoas que duvidavam começou a ficar maior. Ah, sim. Tem uma história interessante pra quem gosta de pombo, que... Quem gosta na verdade, de caraca, então caralho. Pode desligar agora, ninguém vai ouvir tua história. Não, quem gosta de pombo? Você tem alguém de 80 anos ouvindo Nerdcast? A peste bubônica foi muito disseminada por causa do rato preto, né? É. Porque ele era meio que nem pomba, você tá comendo e ele vem junto com você, ele é tipo domesticado, ele já não tinha tanto medo. Ele é igual uma pomba, só não tem asa, né, cara? E aí... Conforme eles foram morrendo, foram substituídos pelos ratos cinza, que eles são mais stealth, assim. Eles não se aproximam do ser humano. É, daí a gente parece que a pulga do rato, a pulga que transmite a peste, ela não se dá bem com o rato cinza. E aí, como ele ficava meio stealth, assim, começou a diminuir. Um dos motivos que eles alegam da diminuição da peste é por causa disso aí, porque os ratos foram substituídos por outros ratos. Mas os ratos que eram contaminados também morriam? Não, a descrição normal da peste chegando na cidade é um dia, uma porrada de ratos mortos. Aí nego, pô, ratos mortos. Queima judeu. Beleza. Pra prevenir. É, um dia medieval. Um dia medieval qualquer. A gente mata os dois judeus aqui pra garantir, beleza. Dia seguinte começa a aparecer com a pústula bizarra, o outro aparecer com a pústula bizarra. No outro dia, o primeiro que apareceu com a pústula bizarra tá morrendo. Morre mais um, começa a morrer mais um, e aí começa a morrer 10, 20, 50, 200. E foi lá que os caras começaram a fazer aquelas máscaras com bico longo que eles enchiam de erva porque eles achavam que era transmitido pelo ar. Ah, é daí que vem esse negócio do bico longo? Aquele bico longo é gente de umas ervas aromáticas pra eles não sentir o cheiro dos mortos e porque eles achavam que a pedra transmitia pelo ar. Olha só, rapaz. Mas olha só, primeiro, como é que transmitia? Pela pulga. A mordida da pulga. Ah, a pulga mordia as pessoas. É. Então a pedra é meio limitante. Se você não tivesse contato com ratas e pulgas, você não tava limpo. Só então, eu ainda fico impressionado de não ter morrido todo mundo, né? Porque nessa época... Do cacete, né? É meio difícil, né? Como é que as pessoas morriam? Quais eram os sintomas? O que acontecia? Tem dois tipos de sintoma. Tem o mais bando, assim, que é o, aparece nas pústulas nojentas, começa com uma, o gangue embaixo do braço e do pescoço, se não me engano, e depois surge pelas costas, e a pessoa tem um febrão, fica com esses gangues nojentos, fica lá com aquela febre meio deviante, e pode morrer ou não. Alguns morriam, a maioria morria, alguns sobreviviam. Na verdade, se esses caras tivessem tratamento médico paliativo mínimo, eu acho que eles sobreviviam. O problema é que o nego nem cuidava da febre e cuidava. Então o cara tinha febre de 42, fudia as proteínas todas dele lá, e tinha febre de febrão e morria de febre. O cara morria de febre? Essa peste não era tão bizarra, o do ganguezinho. E tinha uma que parece que é quando a pele migrava pro pulmão. É, se a infestação tá muito grande, ela entra na forma pulmonar e vai pelo ar. É, a pulmonar ela transmite pelo ar, a pessoa começa a cuspir sangue e mata em 24 horas. Dá até 90% de quem é infectado. E aí é aquela parada do cara cuspindo sangue, caindo morto no meio da rua, que porra, é um negócio de filme. Pulmão desfazendo, aquelas coisas bonitas. Dessas doenças, assim, bizarras, tipo a varíola, tipo a peste bubônica normal, a impressão que dá pra nossa visão moderna de medicina é que um tratamento paliativo de baixar a febre do cara, botar ele num lugar que não fosse nojento e coisas do tipo, melhoraria sensivelmente a chance de sobrevida dele. Um antitérmico e um banho tinha sobrevivido, uma galera. Tinha melhorado grande parte da sobrevivência, mas na nojeira, sem antitérmico, sem banho, com sem comida, sendo mordido pelas pulgas e sendo recontaminado de novo enquanto o cara tava fudido. Pode crer, pode crer. Aí arregaça. Aí... Não, mas foi uma volta da peste em 1665 que fez Londres ser esvaziada, a Universidade de Trinity fechar, e foi quando o Newton foi pra fazenda da família lá e teve a ideia da teoria da gravidade. Pô, tem no projeto Gutenberg uma descrição dessa peste de 1665 que é bem bizarra, porque é uma descrição tipo um diário. E o cara começa com hoje morreram 100, e depois hoje morreram 3 mil. Assim, e vai assim, hoje morreram 15 mil, hoje morreram 22 mil. Assim, porra. E nego queimando, e corpos na rua, nego botando nas carroças, não tinha mais onde enterrar, então nego começou a me empilhar na frente das casas, tacava fogo na casa com os corpos. Caralho. Uma espada agressiva, assim, porque já não tem mais. Como é que você vai enterrar? Morreu 30 mil pessoas num dia, como é que você vai enterrar? É, não tem muito. E foi um surto de cólera em Londres, em 1854, que deu a primeira. Que criou a primeira teoria de epidemia, assim, que o médico percebeu que todo mundo que tava com cólera tava pegando água da mesma fonte, tirou a alça da fonte, o povo não conseguia puxar mais água e ajudou a acabar com a epidemia de lá. E matou todo mundo de sede. Acabou a epidemia. Morto não tem epidemia. O nome do médico era John Snow. Eu não consigo mais pensar no nome agora sem pensar no lobo do lado dele. Tem uma história legal da febre amarela também, né? É endêmico das áreas que tem muitas florestas, assim, né? Na época de Napoleão, eles estavam tentando colonizar a América Central e o Napoleão mandou 33 mil soldados lá pra Santo Domingo, né? Onde é o Haiti hoje. E daí 29 mil... A ilha amaldiçoada. 29 mil soldados morreram nessa brincadeira. Aí Napoleão desistiu, falou, não quero mais conquistar essa região. Aí eles também desencanaram da América e eles venderam a parte da França, né? Que acho que era 23% dos Estados Unidos, do território americana era da França. A Louisiana. É, eles venderam por míseros 193 milhões de dólares hoje. Nossa. Bem mais barato que o Facebook. Quando eles cavaram o canal do Panamá, o primeiro projeto do canal do Panamá foi feito por um francês. E os franceses começaram a cavar o canal, morreu nego pra caralho de febre amarela. Morria pilhas e pilhas, até uma hora teve duas revoltas dos funcionários que eram semi-escravos, como o nego tem mania de fazer em obra grande desse tipo, né? E os franceses acabaram que desistiram, arregaram, largaram de mão. Aí os americanos entraram depois, começaram também a morrer um monte de gente, só que nesse meio tempo o nego inventou o DDT. E os americanos resolveram fazer, porra, foda-se floresta, foda-se tudo, DDT direto nessa porra. E começaram a bombardear do canal com o DDT e eles acabaram exterminando o mosquito. E aí, de 26 foi. Mil empregados americanos, 21 mil foram hospitalizados por causa da malária. E foi o DDT em soldado americano que impediu eles de terem piolho e transmitir tifo, e ajudou os caras a ganhar um monte de batalha também por causa disso. Ah, o que é DDT? DDT é um defensivo inseticida que ataca uma porrada de insetos e mata mosquito. Ah. Hoje em dia ainda é o melhor matador de mosquito, só que descobriu que ele ataca também a casca dos ovos dos pássaros e de ferro os pássaros. E faz o que com o ser humano? Nada? A gente, a princípio, nas pesquisas normais de toxicidade humana, diz que não é tóxico. Ele só foi tóxico pra águia, porque a águia come o peixe, que comeu um monte de bicho, que comeu um monte de inseto. Então precisa concentrar milhões de vezes pra chegar na águia e ser tóxico na hora que ela põe o ovo. Mas pra maioria dos bichos não é tóxico, só pra inseto. E reza a lenda que o Bill Gates descobriu a cura da malária, né? A fundação que ele financia. É mesmo? Ele descobriu uma vacina de 50% agora, né? É mesmo, cara? Pô, 50% de imunização já é uma parada absurda, porque não tinha nenhuma. Caraca. A malária ainda mata mais gente do que quase qualquer outra doença no mundo. Será que o Bill Gates vai escrever o nome na história assim, cara? O Bill Gates tinha posto no, o objetivo dele quando ele largou a Microsoft é que ele queria criar a cura da malária. Eles falam que um dos problemas da África é que se gasta tanto dinheiro com saúde que não tem dinheiro pra nada, né? Por isso que fica tudo mal desenvolvido lá. Na verdade, a África tem muitos outros problemas, né? Assim. O problema, a malária ferra muito, porque mesmo que o cara não morra de malária, enquanto ele tá tendo o surto, ele tá imprestável numa cama e tem que ter alguém cuidando dele. Então você tá deixando, na verdade, duas pessoas imprestáveis, pelo menos. É, a malária, guerra, ela, né, fica pra sempre, né, no cara, né? E o cara, na verdade, ele tem um surto, ele fica 3-4 dias com surto, depois ele melhora, aí depois ele vai ter outro surto. Então fica... Ele pode ter recaída pelo resto da vida. E pro sul da África ainda tem um surto de HIV violentíssimo. Tem lugar que tem 20, 30% da população com HIV, é quase metade dos adultos. A AIDS, eu acho que foi a epidemia mais aterrorizante, né, dos últimos tempos. Ah, a galera morrendo com 20, 30 anos de pneumonia que mata ninguém. Até pro médico que tá tratando, o cara fica preocupado se ele pode tratar, se ele não ia pegar alguma coisa, quando não sabiam o que causava, né? Pois é, eu acho que o pior da AIDS foi que demorou muito tempo pra nego identificar o que que era. Ah, cara, o problema da AIDS é que aconteceu no grupo social errado, assim. Se fosse com gente rica, ou cara casado, pai de família e tudo, tava todo mundo preocupado. Mas como aconteceu começou, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, com homossexuais, o pessoal achava que, se eu não sou homossexual, eu não vou pegar doença, por que eu tô me preocupando? Tinha gente que falava que era punição divina. Pois é. Era o vírus gays, né? Isso. Você vê, né? Não mudou muito de Idade Média pra cá, né? Mas, malandro, começou a morrer gente, brother. Lembra o seriado passando lá no Globo? AIDS aconteceu comigo. Aconteceu comigo, é. Era sinistro. As pessoas elas ficaram meio preocupadas, mas quando começou a morrer gente famosa de AIDS, sei lá. Pois é. Rock Hudson, Cazuza, Fred Mercury, aí as pessoas falaram, putz, isso tá mais perto da gente do que a gente imagina. Não, e as mulheres começaram a ficar contaminadas, né? Sim. E aí os caras, porra, peraí, então não é doença de gay, né? A pior parada foi quando começou a morrer negro em transfusão de sangue. Porque aí é aquela de caralho, transfusão de sangue, eu posso ter um acidente de carro. Esse AIDS aconteceu comigo, foi um acidente de carro e o cara teve que tomar transfusão de sangue, não foi isso? Eu acho que era um negócio desse. Porque, pô, num acidente desses, qualquer pessoa tá sujeito, cara. Não tem... Não, não tem escolha, né? Não vou receber sangue, porra. Você não tá nem consciente a maioria das vezes pra você poder escolher alguma coisa. O Enfio morreu de... Né, de... Enfim, morreu de AIDS. Ah, porque ele tinha que... Ele é hemofílico. O hemofílico, ele toma remédio que às vezes é concentrado de 2-5 mil bolsas de sangue. Caraca. Então ele tem contato com o sangue de muita gente de uma vez. Se você tá com uma bactéria, você tem um antibiótico que ataca ela. Você tá com fungo, você tem um antifúngico. Agora o vírus que usa a célula pra fazer tudo, não tem como atacar ele, ou pelo menos não tinha na época remédio. Então descobriu que o sujeito tá com HIV ou tá com AIDS, você tchau e benção, porque não tinha o que fazer. Na verdade foi por causa da HIV que desenvolveram a maioria dos remédios antivirais que tem até hoje. Que é você entender alguma coisa que só o vírus tem, que só ele faz. Tipo, só ele faz a transcrição reversa que a gente falou, então... Só ele tem a transcriptase, vamos atacar essa proteína do vírus, e aí você vai desenvolvendo as drogas do coquetel desse jeito. Agora, pergunta, o Magic Johnson teve AIDS mesmo? Então, ele falou um pouco antes da Olimpíada, né, acho que foi em 91, ele falou, depois da final do Lakers, que ele tinha AIDS. Isso. Meu, hoje ele tá igual o Shaquille O'Neal, ele tá grande e forte, só que ele ficou tomando coquetel direto, né? Então, sabe que na época falaram uma história de que, na verdade, ele ganhou uma grana violenta pra, tipo, ser uma esperança, assim, pra galera, sacou? Não, Zeitgeist não, cara. Pô, eu sou conspirólogo, né, cara? Eu não acredito que um cara desse se prestaria um papel desse. Cara, já era um cara que ganhava uma grana violenta, né? O que prometeram pra ele? Porque, porra, vão dar o quê pro cara assumir um papel que é sinistro, né? Porra, preconceito, toda aquela coisa, né? É, porra. Ué, a equipe da Austrália que não quis jogar contra ele, né? Na Olimpíada de 92. Um esquema desse. Não, não, Olimpíada nem tanto, mas eu lembro que quando tava tendo. Ele voltou depois daquele. Ele parou um ano, ele voltou. Foi. Ele começou amistosos e teve um jogo entre. Acho que foi Utah e Lakers, né? E ele se cortou. E aí todo mundo se afastou, ficou com medo, e o Karl Malone deu uma entrevista, e o Isaiah Thomas também, que eles não iam jogar com o Magic Johnson em quadra. E eram duas pessoas que são amigos dele, né? O Isaiah Thomas era amigo dele, né? E eu li a biografia do Magic Johnson, ele fala sobre esse de ele ter, ser o porta-voz. Na verdade, ele estragou a vida dele no primeiro, porque ele admitiu que ele traiu a mulher, né? Porque ele pegou AIDS de prostitutas. Ele era putanheiro foda. Putanheiro. Isso é muito comum entre os esportistas, né? Ficam viajando e, meu, é a coisa mais comum isso aí. E ele destruiu a vida, ele teve que reconstruir, convencer a esposa, que daí ele começou a apoiar ele e tal. Mas falou que foi um baque bem grande, assim, no começo. Então, mas ele tem HIV, ele não tem AIDS. É. É que a pessoa pode ter o vírus, que é o cara que é HIV positivo, ele tem o vírus, ele transmite, mas se o vírus ainda não destruiu o sistema imune, ele ainda não tá em AIDS, que é a imunodeficiência. Ele nunca chegou a desenvolver a doença, né? Ele só dá positivo no... Não, hoje em dia nem isso. É, hoje em dia não dá nem positivo falar. Não dá nem positivo. É. Por isso que eu digo, isso aí foi armação, rapaz. Não, para com... Mas por que que não dá positivo? Porque... Oficialmente tem um caso de cura de AIDS. É, eu li a história desse cara. O cara tá fudido, né, cara? O cara ficou com um lapso de memória, se arrebentou todo. O cara tá fudido. O cara se curou da AIDS, mas arregaçaram ele, né? Só a transfusão, o transplante que ele recebeu tem 20% de chance de morte. Pois é, o transplante é bizarro. É, e ele fez o transplante porque ele tava fudido, ele não fez o transplante porque ele quer pra curar a AIDS. É, porque o HIV causa leucemia. É, ele tava com leucemia, né? Mas peraí, por que no Magic Johnson não aparece mais o HIV? Eu. A Átila chutando, pelo que eu conheço, do HIV. Chutando Tu é um cara que tem que dar um negócio embasado. A gente sabe que o HIV integra no genoma e ele faz isso em célula da medula que dura 20, 30 anos na vida da pessoa ou mais. Então, teoricamente, ele tem o vírus no corpo dele integrado, mas não circulando no sangue. Tá parado lá no genoma dele. Enquanto ele tá tomando o tratamento, o vírus não consegue replicar e não vai parar no sangue. Então ele tem o que a gente chama de um nível indetectável de HIV. Ele tem o vírus lá, mas não tem. O remédio não deixa o vírus cair no sangue, circular e ser detectado. Mas o coquetel mesmo, o pessoal hoje em dia tem essa imagem de que o HIV não mata mais, que o coquetel cura... O HIV e a AIDS, né? É uma doença que as pessoas se acostumaram. É bizarro, né, cara? Que é uma doença sinistra, fatal, né? Não, mas olha só, a AIDS tem dois problemas. Um, que era assim, você morria em 5 anos, no máximo, tu tava morto. Não tinha chance de cura, não tinha chance de prolongar a vida. Nem tratamento, tinha nada. Não tinha nada. E outra coisa é que as pessoas se afastavam de você porque era contagioso a parada. Ou se imaginava que era, né? É. Que seja por sangue ou por relação ainda sexual. Ainda é, né, cara? Ainda tem a forma de contágio, pô. Mas as pessoas ficavam com medo de pegar, porque é diferente de um câncer. Você pode ficar do lado do cara metástase, não vai pegar o câncer. Mas é engraçado que hoje em dia, a galera tem muito mais medo de câncer, por exemplo, do que de AIDS. É, você toma 2 remedinhos, o remedinho não faz nada além de atacar o HIV. É. Você tá bem, você pode viver pra sempre. Isso que é perigoso, não, exatamente. O remédio, ele dá envelhecimento precoce, ele tem um monte de problema. O cara é assim, você quer viver 20, 25 anos, 30 anos tomando o remédio e morrer por causa dele, ou você quer ficar sem o remédio e morrer em 5? Até pra dar uma esperança pras pessoas que têm AIDS, o que se passa é que o remédio não tem efeito colateral. E aí as pessoas ficam com essa ideia mentirosa que você vai tomar uma pílulazinha de manhã e você tá vivo da AIDS, então parou de ter aquela imagem de medo. Interessante é que aqui no Brasil, acho que é o único país que se quebrou a patente do coquetel e é produzido e distribuído gratuitamente pelo SUS, né? Foi não, o primeiro. Hoje em dia a Índia já fez o mesmo. Ah, o Brasil é um dos países que é exemplo em termos de combate à AIDS. Né? É doido, porque tem alguns remédios que custavam, sei lá, R$1.000 por mês o tratamento, e aí o Brasil quebrou a patente e falou, não, a gente vai distribuir de graça. Aí o preço do remédio do fabricante farmacêutico caiu de R$1.000 para R$30 por mês. Nossa, é foda, é muito, né, velho? Né, cara? É muito absurdo, né? Nego vende o valor que as pessoas podem pagar. E como nesse caso, principalmente as outras pessoas eram governos de países, os caras não estavam nem aí, né? Só que o HIV, cara, ele é um vírus muito problemático. Mesmo sob tratamento, tem o risco do tratamento deixar de funcionar e o vírus tomar conta. Quando saiu o primeiro remédio, que é o AZT, que é o primeiro que eles testaram e viram que funcionava, você dava ele pro cara que tava em AIDS já, que tava cheio de doença, dava o AZT. o cara melhorava do dia pra noite. Só que aí depois de 6 meses, o remédio já não fazia mais efeito nenhum. Você tem que combinar hoje em dia 4, 5, 6 remédios diferentes, cada um atacando uma parte do vírus pra você conseguir controlar ele. Ainda assim com o risco dele escapar dos 6 de uma vez. Tem um esquema que o vírus vai mutando, né? Vai. O tempo todo. O sistema imune da pessoa tá atacando o vírus da semana passada e ele já mudou essa semana e tá fugindo. Assim, se nem a imunidade da pessoa ataca o vírus, remédio, vacina, nada do que a gente fez até hoje consegue. Pelo que a gente conhece hoje em dia do HIV, se primeiro que não tem só um HIV, tem dois. Tem o HIV 1 e 2. O 1 é esse que tá pelo mundo todo, o 2 só acontece na África. Ah, é? O da África é diferente? É diferente. Veio de outro primato. O HIV 1 veio do chimpanzé, o 2 veio de outro macaco. Só da África. O HIV 1 tem 5 tipos. 4 vieram de chimpanzé, 1 veio de gorila. Todos restritos à África, menos o principal. O principal que circulou pelo mundo todo, ele tem trocentos subtipos. O único lugar que tem todos esses subtipos é a África. Mas restrito na África por quê? Barreira, porque ninguém vai pra lá? Ou qual então, motivo? Assim, o lugar que tem a maior diversidade de HIV hoje em dia fica em Uganda e é uma vila que recebia muita carne de caça. Então o povo ia caçar chimpanzé, outros primatas lá, se contaminava com sangue, vinha vender a carne na cidade e acabava transmitindo o vírus ali. E isso a gente sabe que devia acontecer desde 1800 e pouco, 1900. O vírus circulou de 1900 até 1960, 70, só na África, entre o pessoal que vivia ali na vila ou nos países próximos. E de lá ele foi pro mundo, mas se não fosse na década de 80, podia ser hoje em dia. O problema é que nego também morria muito nessa época dessas doenças e não é identificado, o cara botava qualquer outra coisa no... Exato. O cara não morria por causa do HIV, né? Ele ficava fraco por causa do HIV e morria de malária. Então ninguém ia saber, exato. Eu sempre tive uma dúvida. O anófeles, né, que transmite a malária, ele se alimenta de sangue, certo? Certo. Por que que ele não transmite AIDS? Ele não transmite AIDS quando ele pica alguém de novo? Você tem o intestino dele que destrói o vírus, talvez o tamanho do inóculo de sangue lá é muito pequeno, porque pra malária, pra dengue, pra qualquer doença dessa poder ser transmitida pelo pernilongo, eles primeiro têm que replicar dentro do pernilongo, ir pra glândula salivar, pra depois o pernilongo injetar a saliva com o parasita. Não é o sangue que ele sugou que traz o parasita. O HIV não consegue passar por isso. Ainda bem, porque pegar AIDS de mosquito seria foda. Compensação pela via sexual precisa de uma partícula de HIV no tecido pra provocar inflamação. Aí quando o sistema imune vai atacar o vírus, ele pula pra dentro da célula imune e segue pelo corpo. Ele aproveita a célula que devia atacar ele. E ele consegue fazer dentro do corpo da pessoa linhagens diferentes, cara. Tipo, o HIV tem grupos específicos do cérebro, do intestino, de não sei onde, diferentes por órgão. E aquela história que tinha um vírus que transformava as pessoas em zumbi? Eu tenho um vírus no meu laboratório, quem ele infecta vira um zumbi, sobe pro ponto mais alto que tem e liquefaz, vira uma pasta em menos de 7 dias. O que que vira uma pasta? O que o vírus infecta, escala pro lugar mais alto e se desmancha numa poça em uma semana de infecção. Pera aí, eu não tô entendendo. Você tá dizendo que pra mim que se a pessoa contaminada sobe pro Himalaia, sei lá, e... Não, insetos, né, isso aí? Não é um vírus de gente. Porra, não tá fazendo sentido nenhum, cara. Peraí, você tá falando de quê? Infecta o quê? É um vírus de lagarta. Tu bota na lagarta. O que aí acontece com a lagarta? Começa a comer que nem uma louca, não vira borboleta. Quando ela tá forrada de vírus, ela sobe pra um ponto alto da planta, o mais alto que ela tiver, e morre lá em cima e chove vírus embaixo. Que isso? Desmancha. O que que ela sobe? Tem um trabalho que saiu esse ano mostrando que o vírus, tipo, a lagarta todo dia ela sobe e desce pra fugir dos pássaros durante o dia. Ela sobe durante a noite pra comer e desce durante o dia. Uhum. O que o vírus faz é obriga ela a subir e ficar lá em cima. O vírus obriga ela a subir? Tem um gene no vírus que faz a lagarta subir e procurar um lugar mais alto. Puta que... Caraca, pariu, eu vi isso num filme do M. Night Shyamalan. Tem um fungo que faz isso também em formigas, né? Esse do fungo já tinha ali. Ah, das formigas zumbis, exato. É. O legal é que esse vírus, esse baculovírus que mata a lagarta, a gente usa aqui pra controlar a lagarta da soja. Só que a gente não pode usar o que desmancha ela. O que a gente usa, ela fica durinha, porque aí o cara pode colher as lagartas que morreram, fazer uma pasta e borrifar na plantação. Vocês fazem... Peraí, como é que... O que vocês estão fazendo, cara? Lagarta zumbi, cara. Começa assim, epidemia. A Embrapa aqui, cara, desenvolve isso. É um vírus pra controle biológico. Você tá com uma praga de lagarta na plantação de soja. Você pega o vírus e espalha ele. Quando a lagarta morre, você colhe a lagarta, faz uma pasta e borrifa. Quando a gente come a porra da soja, o que acontece? Cérebros, biólogos. Caraca, é por isso que eu não como soja nem fudendo, cara. Vírus à parte, assim, a gente tem um vírus brasileiro que causa febre hemorrágica, que já matou gente, inclusive. E tem o pior nome de vírus que eu já vi, cara. Chama vírus sabiá. Ah, caralho, o Brasil não sabe nada, né, cara? Brasil, não sabe dar um nome, né, cara? Vou te imagina falar. Imagina quantas pessoas mataram sabiás na rua. Pra mim, qualquer vírus desse deve vir, sei lá, da Amazônia, do lugar desse. Mas esse vírus sabiá, ele matou uma mulher no Jardim Sabiá, em Cotia, a 20 minutos de São Paulo. De febre hemorrágica? De febre hemorrágica. É um vírus de roedor. Ninguém sabe como que a mulher pegou. Era uma engenheira agrícola que trabalhava numa plantação aqui em Cotia. E a mulher foi internada com dor de cabeça. Ela já estava há 10 dias com febre. 10, 12 dias. E 3 dias depois que ela foi internada, a mulher sangrou até morrer. Peraí. A mulher fica 10 dias com febre e acha normal? Ela só se internou depois de 10 dias, cara. Caralho, meu irmão. Eu vou te falar. Você tá 2 dias, 3 dias com febre. 2 dias? Se a sua febre não cede, tu vai ao médico, caralho. Pegaram um pedaço de tecido dela, mandaram pra Belém. Aí o cara que tentou cultivar isso lá também pegou o vírus, mas não morreu. Caraca, por que mandaram pra Belém? Porque tem um centro lá, chama Centro Evandro Chagas, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha com vírus mesmo. Quase todo vírus brasileiro importante tá em centro americano, não tá aqui. Quase tudo que os caras pegam lá em Belém da mata, eles mandam pros Estados Unidos. Tá tudo lá nos centros americanos. Qual é a doença que vai erradicar a humanidade? Doença não, vírus ou bactéria, né? É, exato. Eu chuto um vírus que espalha muito mais rápido e provavelmente algum vírus respiratório do tipo a gripe. Tuberculose. Em 100 anos aqui, segundo Super Interessante, 1850, 1950, 1 bilhão de mortos. 1 bilhão! 1 bilhão, rapaz! Em 100 anos? Pegar a Índia inteira, pô, cara, hoje e matar todo mundo. 100 anos é tempo pra cacete. Mas é 1 bilhão, meu amigo. Pô, 10 milhões por ano, tá tranquilo. É como se a gripe espanhola durasse 100 anos. Porra! É um pouco mais de cidade do Rio de Janeiro por ano, tá bom, cara. Mas espera aí, é no mundo inteiro? É, acho que é no mundo inteiro. Ah, então é bom. Tá sendo alarmista, jovem. Mas a tuberculose até hoje é um problemão, cara. Porque você tem que ficar, acho que até um ano tomando o remédio. Mas o problema é que o nego para de tomar remédio, e aí a bactéria não morre. O problema da tuberculose é que o cara tá catarrando sangue, ele começa a tomar antibiótico, uma hora um ele dia para, depois ele tá bom. Aí ele para. Ele não faz o tratamento todo. É, não faz o tratamento todo. Há pouco tempo teve uma campanha na televisão falando pras pessoas, né, exatamente isso. Tem que fazer a porra do tratamento até o final, caralho. O nosso tratamento completo é de 6 meses a 1 ano, né? O tratamento é longo, né? E aí nego não fazia, nego não tomava o remédio, porque, pô, 1 ano tomando remédio, o cara ele já se sentia bem logo nos primeiros 2 meses. Ah, tô bem, não precisa mais disso aqui. Mas é antibiótico, não? É. 1 ano tomando antibiótico? 1 ano. É medicina. E se você parar de tomar no meio, você corre o risco de desenvolver a tuberculose resistente. Puta que pariu, que inferno, cara. E como é que a gente se salva disso? Não pegando tuberculose. Não, mas peraí. Então como é que pega a tuberculose, cara? Caraca, o Jovem Nerd já tá em choque agora. Porra, Chapadão, olha só. Sério, porque todo mundo fala tuberculose na minha cabeça era doença do passado. Século XIX, o cara começava a tossir sangue. Olha, tuberculose. Doc Holliday, essa porra, sabe? Sumiu por um bom tempo, por causa do antibiótico, mas agora tá voltando da forma resistente. Voltou em parte por causa da AIDS e por causa das nossas condições de saúde muito boas que nós temos nas nossas moedinhas populares. Interessante que falam que o Pedro I, o imperador, morreu de tuberculose. Mas tem gente que fala também que foi de varíola. Pode ter sido os dois, né? Que o hit combo é um azar foda. O que é tuberculose? É vírus, tuberculose, né? É uma bactéria faz uma cicatriz violenta no pulmão, que é o que impede ela de receber o remédio. É, toda vez que você vai com uma gripe, eles tiram uma chapa do seu pulmão, eles estão vendo se você não tá com tuberculose. Ou pneumonia, né? A pneumonia é o quê? É uma gripe pneumonia muito é mais infecção agressiva do pulmão. Geralmente por bactéria também. Você pode pegar uma gripe que debilita o pulmão e a bactéria vem depois, mas... Peraí, a pneumonia não é uma gripe mal curada? É, não. A gripe te deixa fraco a ponto de você poder dar o azar de pegar uma bactéria que vai infeccionar o seu pulmão. Tô explicando da onde que vem a tuberculose, mano. Ah, relaxa, Jovem Nerd. Com certeza não é metendo a mão na maçaneta do banheiro público. Ô, esse Tucano, aí é o principal método. Tucano, tu falou uma parada que é bom ressaltar aqui, cara. Essa parada de maçaneta é o pré-escolar dessa parada de ser asseado. Você já assistiu Fantástico? Não, olha só. Tudo é mais sujo, sabe, que o banheiro. Exato. O cara vai e pega o orelhão é mil vezes mais sujo que a privada. Caraca, sabe o que é sinistro? Controle remoto de hotel. Ninguém limpa. Ninguém. Abre a gaveta, pega uma camisinha, coloca o controle remoto dentro, aí você troca o canal. Falando sério, é mais fácil pegar a gripe dando a mão do que dando um beijo pra cumprimentar a pessoa. Porque a mão a gente passa no olho. E se você pega o muco e passa no olho, na boca, a gente toca o rosto não sei quantas vezes por minuto. Putz, acabei de coçar meu olho. Agora, todo mundo tá coçando o olho agora. Molecada, geralmente, quando beija, tá na balada. Na balada você bebe muito, tem muito álcool, mata o jeito. Tá bom. É verdade, cara. Esse negócio de tuberculose, no começo do século passado, né, com esse século 20, todo mundo cuspia nas ruas. Aí o governo teve que fazer uma campanha violenta para as pessoas pararem de cuspirem na rua ou criarem até cuspidouros. Mas as pessoas continuam cuspindo na rua. E na China, principalmente. Eu sou prova que não. Lá na China, eles usam um saco, tipo um saco de pão, e eles cospem dentro. Tá bom. Nossa, eles não fazem isso mesmo. Foi muito ali na 25. Isso. Então lá, todos eles têm saquinho. Tem saquinho nada, meu irmão. Dia claro, sol brilhando e cheio de poça. Me explica essa merda. Tuberculose é uma doença que você vê mais em literatura do que em aula de ciência. Tuberculose não é doença de poeta? Tinha um professor meu que falava assim, ele começava a contar as histórias dos poetas românticos, contava a história, sei lá, 10 aos 18 anos, era a época que eles morriam, né? Invade cemitério, faz poema, tosse, tosse, cospe sangue e morre de tuberculose. Todos acabavam assim. Teve escritores do mundo nerd que morreram também, o George Orwell morreu de tuberculose também. É verdade. Por que que esses escritores morriam tudo? Papel da tuberculose, será? Sempre achei que tuberculose tivesse a ver com batata, mandioca. Por quê? Tubérculos. Meu irmão, onde é que tu pega a bactéria da tuberculose? Jogando videogame, principalmente.